Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, eu tô do Jovem Nerd e eu tô mexico, Troll. Eu sou o Cid Drone. Salve, um abraço pro meu amigo Kim Jong-un. Meu amigão, teu bunny. Aqui é o Azaghal e apenas o aprendiz. Muito bem. É, o Azaghal, cara, o Azaghal botam ele lá como troll do ano no YouPix. Eu sou troll do Jovem Nerd, não tem só. Tem chance, exato. Eu sou troll do Jovem Nerd. Muito bem, Nerd, nós vamos falar hoje sobre trollagem com ninguém mais, ninguém menos do que o rei da trollagem. Maurício Cid do nosso vai aqui contar histórias. Ele já participou de outro Nerdcast sobre blogueiros, contou algumas histórias. Mas agora a gente vai focar. Vamos focar nas artimanhas, nos desafios aceites fantásticos desse grande rei dos trolls da internet. Você me apresentando assim, eu me senti um envolando aí, ó. Imagina só. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de vez em caneladas do Nerdcast! Vamos! Azaghal tem um recado para os Nerd Gamers. Olha aí. E querem comprar seus jogos, estão olhando para seus bolsos furados e querem algo que caiba em seu orçamento. Pois é, exatamente. Estou falando do Play Festival, uma giga promoção de games trazida a você pela NC Games, rapaz. Mais de 280 títulos em promoção, rapaz. E tem um monte de plataforma: Xbox 360, PS3, PS2, PSP, Wii, Wii U, DS, 3DS, PC, enfim, consoles para todos os gostos, com jogos fodas na parada. Temos Call of Duty Ghosts, Resident Evil 6, Diablo 3, Just Dance 2014, Skyrim, Assassin's Creed 4, um monte de jogos maneiros. Battlefield 4, cara. Funciona da seguinte maneira: a NC Games não é uma loja, Azaghal. Ah. Ela é uma distribuidora de games. Olha aí. Certo? Então o que ela fez? Ela incentivou o Play Festival no varejo, nas lojas reais de videogames. Então o que acontece? Lá no site promoplayfestival.com.br, você pode ver duas coisas importantes. Uma, quais jogos eles estão colocando em promoção e quais lojas estão participando da promoção. Então você vai, procura a loja que é mais perto de você, ou procura um site que você já conheça. De qualquer forma, você pode fazer sua pesquisa para encontrar os jogos com o melhor preço que você vai poder pagar. Muitos jogos com o mesmo preço de uma ida cinema com pipoca. Você sabe quanto você gasta pra ir ao cinema comprar pipoca e refrigerante, né? Aquele negócio de refrigerante grande. Vai lá em promoplayfestival.com.br e leve quantos puder. E a Azaghal Nerd Store também está com novidade. Sim, uma nova estampa. Uma nova estampa chamada Mario Fall, exatamente. Your Mario is ready. Esse mix de Titanfall com Mario Bros. Pelo Vilmar Rossi Jr., que é um excelente ilustrador, talentoso garoto. Novíssima estampa lá na Nerd Store. Além disso, temos todas as outras que você não pode perder. Livros como Crônica de Ganor e Protocolo Blue Renda alienígenas e zumbis, se você ainda não tem, começa com sua coleção agora! Atenção, Léo, musiquinha do Plantão da Globo. Urgência máxima, preste muita atenção, você nerd que nos ouve do Rio de Janeiro. Yeah. Se você está ouvindo esse programa na sexta-feira de estreia, ou no sábado, até a hora do almoço mais ou menos, ainda dá tempo. Uhum. Ainda dá tempo de nos ver no show Marcos Castro Convida. Olha aí, rapaz. Isso aí, estaremos no Rio de Janeiro. É na UERJ? Eu acho que é, mas tem um post aí onde você descobre tudo. Mas será no dia 16 de agosto, sim, às 4 horas da tarde. Isso, 2014, né? Isso. Se você ouviu isso do domingo pra frente, foda-se. Ignora. Não, já era. Ignora. Mas se você está ouvindo até então, dá tempo ainda de ver o show do Marcos Castro com nossa participação. Isso. E com a participação do Huawei. O Huawei. Olha aí, então vá lá, compre sua entrada e vá aproveitar o Marcos Castro com o E se você mundo quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, pode pular para 19 minutos e Azaghal, vamos agradecer os nerds cacete de agulha que doaram sangue essa semana: Igor Bevilacchia, Kleber Vieira, Vinícius Rezende, Gustavo Hashimoto, Lilian Santos, Carlos Henrique, Luiz Felipe Cabral, Luiz Felipe Félix, Ítalo Nebenzal, Alexandre Albano, Tadaran Ricardo e Guilherme Lopes juntos, Guilherme Yuki, Rafael Oliveira, Rodrigo Cordeiro, Ana Carolina Aguiar, Bruno Prado, Angélica, quanta gente, Angélica Sena, Wallison Gregoli, Fernando da Silva Barbosa e os jogadores do Opson Pyros, time de futebol americano de Maringá, Paraná, foram doar sangue, olha aí, olha, espetáculo, excelente. Obrigado galera. Além disso, temos as nerds, que normalmente são mulheres, fazendo a sua doação de madeixas. De cabelos. Isso, as nerds caceta da tesoura, eu sempre confundo com esse nome, caceta da tesoura. Graziella Meneghetti, Gabriela Souza, Michele Lopes e Gabriele Gonçalves. Muito obrigado. Por doarem seus belos cabelos. Muito bom. Arte dos fãs, Azaghal. Temos destaques para Super Fat, do Edmar Godoy. Olha aí. Seria o Monster Life versão super-herói. Exatamente. Temos o Ozob, de Ricardo Rodrigues. Olha, ficou aí. Muito legal. Irado. Uma versão meio esguia. Esguia. Do Ozob. Temos o Seth Azaghal, por Sandro Orro. Olha aí. Ficou é exatamente assim que eu me senti. Foi perfeita, perfeita essa charge. Temos a do Box e Azaghal, agente especial russa em sua despedida de embarque, um título gigante, por Yurie Rico. Yuri Rico. Yurie. Yurie. Será que é Yurie que se fala ou Yuri? Se fosse Yuri, não teria o E? Não, pode ter o E mudo. Então você elimine o E. O selfie. Yurie. Fala selfie. Então, o nome Yuri não tem o E. Se ele botou o E, porque ele quer a presença do E. Tá bom, então Yurie. Yurie Rico. Ficou maneiro. Ficou maneiro, a do Box tá com a cara dela, impressionante, muito bem feito o desenho dele. E por fim, temos Cyberpunk, por Lucas Pereira, que mandou uma porrada de desenho. Um monte. E esse foi destacado, você pode ter todos os outros e os demais no post, aí no blog, não sei se você já ouviu falar. Não, não é mais um blog, na verdade, não tem mais formato de blog. É um site, é um portal, é um agregador. É qualquer coisa. É uma curadoria de conteúdo, eu não sei. É um lugar na internet, é o seu lugar na internet. Olha! jovenerd.com.br, improvisa meu nome. Fernando Abreu Gontijo, 41 anos, médico Uberlândia, Minas Gerais. Um médico, ou seja, caixa superior. Respeito. Não necessariamente. Ele não disse a especialidade. Não, o que é isso? Ué. Ele foi dermatologista. Não, ele diria dermatologista. Não, ele pode dizer que é médico. Não, eu acho que eles falam que são dermatologistas. Será? Eu não sei. Mas se fosse dermatologista, não seria médico? Fisioterapeuta é médico? Não, fisioterapeuta não, mas ser dermatologista é. É? É, claro que é, cara. Então tá bom. Tem um episódio do Seinfeld que ele fica se questionando se dermatologistas realmente têm desafios médicos, de verdade. Você só passar creminho, toma essa pomada, come isso aqui. E ele fica procurando alguma prática. E no final do episódio ele lembra, câncer de pele. É coisa de dermatologista, cara. É sinistro. Mas ele fala aqui: não é só em Alcatraz que você pode encontrar lembranças de Alcatraz. Pelo menos nas lojas de souvenirs da Golden Gate Bridge e no Exploratorium. Também vi a bandeja e a caneca do presídio à venda. Ah, sim, essas coisas normalmente se espalham. Não, mas não tinha dessa vez. Você não achou? Ah, não tinha dessa vez. Bom, as coisas que você compra no lugar é mais maneiro, né? Também, mas eu não me importo comprar em outro lugar. Quanto aos fugitivos de Alcatraz, em 1961, nada se sabe do Clint Eastwood, que é o Frank Morris. Mas há uma linha de investigação ainda em curso dos US Marshals, com apenas um agente encarregado disso, talvez o Tommy Lee Jones. Provavelmente. Para encontrar os irmãos Anglin, o John e o Clarence Anglin. Ah, porque a mãe deles recebeu flores sem cartão em todos os aniversários desde 1962 até a sua morte em 1973. Olha aí. Olha aí, jovem nerd descrente. E acho também que os dois compareceram ao funeral vestidos de mulher. Já o FBI encerrou a investigação em 1979. Nossa, os caras estão aí, cara. Talvez não estejam hoje, que morreram já de velhice. É, podem ter já morrido, mas olha aí que interessante esse caso. Bruna Gribler, É isso? Gribler? Griebeler? Gribeler. Gribeler. Bruna. Bruna G. 29 anos, analista de suporte. Porto Alegre. O que é um analista de suporte? Uma prateleira, ela vê se vai... Sabia. Dar uma analisada. Suporte, tá bom. É não, isso? Ela vê se há suporte algum... Bom, você entendeu. Olá, nerds. Aqui quem vos fala é a nerd fã vestida de Batgirl que encontrou vocês na Comic Con. Ah, olha aí. Ela era brasileira? Ela já vem nerd toda assanhada. Ela tá falando português ali? Não. Ela aparece no vídeo. Ela não aparece nas filmagens. Ué, como ela bateu uma foto com a gente. Ah, ela então falou conosco. Eu vi ela em outro programa no Ah, não sei o que no você viu. No QSMG. E ela tava falando inglês. Assim, perfeito. Eu acho, eu não sei, mas eu acho que a possibilidade de ter só uma Batgirl em toda Comic Con é remota. Tá bom, ela foi outra Batgirl. Primeiro eu gostaria de dizer o quanto o Sr. K é a coisa mais querida deste mundo. Ih, rapaz! Calma que ela tava lá com o namorado, esposo, noivo. Ah, tá. Eu sempre o imaginei como um troll, mas na verdade... Ele é muito simpático, nerd e atencioso. Olha aí. Gostaria de esclarecer sobre a última parte do Nerdcast, sobre o Sean Austin. Foi ela que falou pra gente que ele tava cobrando 50 que ele tava cobrando, Que é o Sam do Senhor dos Anéis. Sim. Ela quer esclarecer sobre o fato do Sean Austin estar indo pelo mesmo caminho da ganância do Luferrino. Continua ela. Diferente do antipático Luferrino, pois ele também foi petulante conosco. Olha aí, meu Deus. O Sean ficava 5 minutos conversando com o fã. Tirava foto, dava autógrafo e mesmo não podendo tirar fotos com o não pagante, ele o fazia escondido. Olha isso, seu Sean Austin. Meu namorado conseguiu uma selfie com ele sem pagar. Ou seja, o cara é muito gente boa. Vale dizer que você, minha querida, pagou. E o seu namorado foi bater a sua foto com ele. Ah, tá. Então, existiu uma relação financeira que foi, talvez, extrapolada. Ah, meu Deus. Nós dormimos na fila para entrar no Ballroom 20, que é a segunda maior sala. É uma experiência maluca. Ficamos na segunda fileira e vimos o Kiefer Sutherland, o Cassie de Penny Dreadful e Aníbal, muito de perto. Aníbal? Eu estou lendo errado? Não tá. Você tá. É porque. Aníbal? É porque ele tá sem tradução na escrita, entendeu? Exato. Tá Hannibal. Mas eu estou lendo como me convém. Tá bom. Como o Azaghal descreveu, nem ouvia o que eles diziam, tamanha emoção de estar tão perto deles. Ao mesmo tempo, ver que eles são só humanos é. Reticências? Estranho. É, mas as pessoas são humanas, rapaz. Todo mundo. Você espera pelo personagem e lá está um ator magricelo com uma personalidade totalmente diferente. A Comic Con foi uma experiência mágica. Para mim, foi Vegas e Disney juntas, elevada à décima potência. Nerds do Brasil, recomendo muito ir à Comic Con. Ano que vem, estarei lá. Olha eu aí. Também. Já digo logo. Abraço a vocês e beijão para a fofa da do box e a portuguesa. Olha o Mônica sobrou nessa história. Juliano Delameia, 26 anos, Relações Públicas, São Francisco, Califórnia. Olha aí. Olha mais um cara a me intimar de bandeja. Caros, o Nerdcast sobre a Nerd Tour estava sensacional. Aliás, tentei achar a Azaghal e Companhia Limitada por aqui, mas sem sucesso. É, eu me escondi bem. Eu me escondi bem. Eu só fazia check-in depois que eu passava pelo lugar. Estou morando na Bay Area com a minha namorada há um ano e ainda me surpreendo com a cidade a cada dia. O mais legal de São Francisco é a diversidade cultural. Influência de diversos países e lugares totalmente diferentes em um espaço relativamente pequeno. São 121 quilômetros quadrados. E a neblina aqui tem até nome, Carl. Caralho. Carl the Fog. Olha aí. Tem um Instagram ali. Tem um Instagram. @CarlTheFog. Muito bom. Quanto à história dos índios em Alcatraz, mencionada pelo Senhor da Oceania, houve uma invasão, entre aspas, da tribo Sioux. Em março de 1964, logo após o fechamento da prisão no ano anterior devido ao elevado custo de manutenção. Os índios valeram-se de um acordo feito com a tribo de que qualquer terra do governo desocupada poderia ser reivindicada pelos Sioux. Olha aí, eu sabia que a história era mais complexa. Pois é, os nativos lá ficaram até serem expulsos em junho de 1971. Caraca, ficaram anos já. Não, Que anos? Ficaram 19 meses. Em 1972, Alcatraz virou patrimônio nacional americano e não pode mais ter a fachada modificada. Por isso, a pichação de Indians Welcome pode ser vista até os dias de hoje. Caraca, né? Que merda. Ficou parte da história da parada. Porque é bem zoado ter escrito Indians Welcome. Indians Welcome. Eu preferia que não tivesse. E uma curiosidade sobre o Golden Gate Park. Ele é 20% maior do que o Central Park. Caraca. Cara, e o Central Park é gigante, cara. Apesar de não ter a mesma fama do parque Nova York. Olha aí. Não... Porra, mas é fantástico. É fantástico? Pô, é maneiríssimo. São Francisco aí eu quero conhecer. Mas dizem que é a cidade mais cara dos Estados Unidos. É isso? Mas ainda é mais barato que São Paulo. Fernando Cunha, 22 anos, analista NOC. NOC? N-O-C? Sabe o que era NOC? Que eu lembro agora? Não. A trama do Missão Impossível 1 do Tom Cruise era a Knock List, era a lista que juntava os nomes dos agentes secretos com os nomes verdadeiros, os alias, os apelidos, e essa era a trama do primeiro filme, ele tinha que recuperar a Knock List. Olha e aí. Ele é um analista de Knock. Tá bom. Santa Bárbara do Oeste. São Paulo. Ah, você achou que era Santa Bárbara, Califórnia? Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho que vem sendo realizado há muitos anos. É, cansa, tá cansado já. Dito isso, envio-lhes em anexo a foto do bonequinho, ah não, do bonequinho do Azaghal com o peruzinho balançando. Que acredito ser o mesmo citado pela portuguesa, encontrado em uma sex shop na rua Castro, em São Francisco. Essa é muito perturbador, que é o Masturbating Midget Man. Cara, que porra escrota. Que porra escrota, cara. Ai, caralho, que mais. Excelente, cara. Tem um link aí no post pra vocês verem. É, mas é No Safe for Work. É No Safe for Work. No Safe for menos de 18. Tá bom, é, mas é um bonequinho. Ah, então tá tudo certo, né? Não, é um bonequinho. É um bonequinho com a pica pra fora, pode ver, criançada. Esse é o papai Jovem Nerd. Não. Vou comprar um bonequinho pra tua filha. Não. Que graça. Daniel Toscano, 29 anos publicitário, Brasília, Distrito Federal. Saudações, amigos nerds. Achei muito legal esse episódio sobre a Nerd Tour, cheio de ótimas dicas para quem pretende conhecer a Califórnia. Mas não é sobre o assunto principal do programa que quero comentar, e sim porque pela segunda vez, em dois Nerdcasts distintos, o senhor Azaghal, o senhor da Oceania, o anão desbravador da Califórnia, levantou a hipótese sobre a J.K. Rowling ter, digamos, buscado inspiração em outras obras como Neil Gaiman, Seus Anéis, como dito por Alexandre Ottoni no Nerdcast 423, e devo dizer que isso faz sentido. Olha aí. Existe um filme de terror do ano de 1986 intitulado Troll, o Mundo do Espanto, onde uma família se muda para um apartamento habitado por trolls do mal, que abrem portais para outra dimensão a fim de transformar o prédio na sua nova morada, semelhante ao mundo das fadas de onde vieram. Para isso, o rei troll Torok rapta a pobre Wendy Ann Potter, filha dos recém-chegados inquilinos, que cabe a Harry Potter Jr. e seu pai, Harry Potter, darem um jeito de salvar sua casa e sua família. Segue o link para o trailer no YouTube. Caraca, sério isso, cara. Foi divulgado que o diretor e criador de Troll, John Carl Buckler, pretende refilmar sua obra com o nome Troll, The Rise of Harry Potter. Eu acho justíssimo, caraca. Por favor, faça isso. Para aproveitar a recente popularidade do nome, já que, de acordo com ele, J.K. Rowling teria roubado seu personagem. Segue o link de um site de críticas para ratificar o que eu digo. Excelente, olha aí. The Rise of Harry Potter. Muito bom. Aí é justo. Aí é pode, justo, né, cara? Não vai acontecer. Pode escrever aí. Não, o cara vai ganhar uma grana muito antes. É verdade. Né? Eu acho que o conceito de troll foi mudando com o tempo. Porque eu lembro que quando a gente conheceu mesmo, assim, o termo lá, o cara troll, tal, don't feed the trolls, essas coisas, eu tinha a noção de que o troll era meio tratado como um hater. Eu não ouvia o termo hater, eu ouvia troll pra tudo. E aí, com o tempo, eu acho que foi nascendo uma categoria nova, as pessoas foram dividindo mais as espécies da internet. E o troll passou a ser mais um brincalhão, sacana, do que um cara que arranja briga e xinga todo mundo e o caralho, né? É, eu acho que o troll, o começo do negócio, da palavra até, era o cara que ele só comentava alguma coisa sendo completamente contrário ao resto da galera pra ver o circo pegar fogo. O circo pegar fogo, exato. Era meio que isso. Tá todo mundo falando A, ele ia lá e falava, mas e se B? Aí todo mundo entrava em discussão e ele ficava só assistindo. Era meio que essa pegada do troll, né? Semear a discórdia, né? Exato, mas isso não virou o papel do hater agora? Cara, não sei. A internet é muito confusa, né? É verdade. Eu acho mesmo. Que tem de tudo, né? Tem o troll clássico, tem o troll do pegadinha do malandro, uhum. E tem o hater, não sei. Porque é aquele troll face. Conseguir separar, né? Aquele meme lá, aquele troll face, aquele desenho, ele é uma cara sacana. Se a gente for avaliar, é uma cara sacaninha. Né? Exato, ele tá tipo, tá dando aquela risadinha e tal. Tá, foi um sacana, entendeu? Ele não tá sendo... não parece um hater, né? Não tá sendo escroto, exato, né? Mas o termo Don't Feed the Trolls pegou porque eu acho que é resquício dessa época. A essa época, quando os arqueólogos da internet estiverem cavando, eles vão ter que entender. Quando o filho da Bia Granja estiver lá, picareta, tentando descobrir tudo que aconteceu, a gente vai saber o certo. Mas, assim, vamos falar de Não Salvo. A gente já falou a origem do blog, você já explicou aqui um monte de coisa sobre o site e tal. No outro, né, esquece o blogueiro, então você pode clicar, já falei, clica aí no post pra você ouvir. Mas, assim, eu sei que o seu espírito brincalhão tava lá desde o Orkut, né? Você fazer aquelas zoações e tal. Brincalhão. Mas, é um espírito brincalhão. É um brincalhão. É quase um poltergeist. É o fantasma da turma do Didi. Mas a sua primeira... O espírito brincalhão. Mas a tua primeira trollagem, assim, na era Não Salvo, foi aquela do Santos? Da hackeada? Cara, eu acho que uma das primeiras foi essa. É que, assim, no Orkut a gente ia fazer umas brincadeiras, mas não existia nem esse tema, né? Em 2005, 2006. Não tinha nem dessas... Uma coisa que a gente fazia muito no Orkut, por exemplo, era entrar em... eu sei que é maldade, tá? Eu tenho consciência disso. Mas a gente entrava em perfil de menina gordinha, assim, e deixava um comentário, parabéns pelo bebê, deixava no scrap, que né? Escroto, cara! Mas aí, é que assim, eram 10 pessoas fazendo esse comentário, e a gente gostava de ver, de manhã, a mãe mandando um scrap, preciso falar com você urgente! Porque a mãe queria conversar com a menina, eu acho que ela tava grávida. Então pra gente era uma graça isso, entendeu? Que absurdo, cara! Eu achava interessante. E eu até perdi algumas amizades na época do Orkut, por exemplo, porque eu fiz uma brincadeira lá, que eu fiz um teste fingindo que eu estava morto, né? Eu mesmo. Como assim? Então a minha grande... eu pedi pra esses meus amigos entrarem no meu scrapbook lá, né? O scrapbook era que filha da puta. Paraíso do stalker, né? É, sim. Era scrapbook, porque o Orkut não dividia. Qualquer um podia ver a mensagem de todo mundo. Era uma delícia, né? Exato. Então eu pedia pros meus amigos irem lá e fazerem depoimentos emocionados como se eu tivesse morrido. Caralho. E aí, os amigos que não sabiam entravam lá pra mandar uma mensagem, viam depoimentos como se eu tivesse morrido, uhum. E já mandavam outros depoimentos, né? Então ficava. Até que os parentes chegavam nos parentes e eles achavam que eu tinha morrido. Puta, né? Cara, que sacanagem com a tua família, que não faz isso. Teve uma amiga minha, a Denise, inclusive, se ela estiver ouvindo aí, porque ela nunca mais falou comigo, ela mandou uma coroa de flores lá pra casa. A minha mãe recebeu uma coroa de flores. Caralho! Sem saber o que tava acontecendo. Puta que pariu! A minha mãe achou que era macumba. Porque na cabeça dela, ela achou que era uma macumba e era uma coroa de flores. Ai, meu Deus! Enfim, daí ela nunca mais falou comigo, era uma grande amiga, mas tudo bem. Caraca, bom. Olha aí. Denise, perdoa! Denise, japonesa. Deu pra dar risada, pelo menos. Mas no Não Salvo em si, a grande trollada, né, o princípio do negócio, acho que o principal foi o do Santos mesmo. O do Santos, a brincadeira foi mais ou menos o seguinte, um leitor me avisou que o site oficial do Santos, ele tinha um bug, né, tinha um problema que era o seguinte, pela URL ali, pela barra de endereço, você botava santos.com.br/, fazer um código HTML ali, e você conseguia colocar qualquer notícia dentro do site oficial do Santos. Ah, é tipo tipo um negócio de injection, SQL injection, isso, um negócio isso, assim, exatamente, né? Isso. Você dava um comando que ele aceitava e publicava, exato. Exato. Você, sem senha, sem nada, né? Sem senha, sem nada. Você botava barra, escrevia a notícia, né? Sem espaço e tal, com os tracinhos. E aí você botava uma imagem, botava tudo dentro do site do Sun. Uhum. E aí o cara mandou isso, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu posso fazer com isso, né? Olha, uma munição. E aí na época eu tava usando o Paulo Henrique Ganso, né? Eu tava no Santos. E eu falei, vou botar aqui, vou mandar uma notícia que ele foi pro Corinthians, né? Que eu sou de Santos, então eu sei que o pessoal de Santos tem uma rivalidade forte com o Corinthians, né? Uhum. Aí eu botei lá o... peguei uma foto do Ganso, cortei a foto, então ele tava comemorando o gol, parecia que ele tava dando um tchauzinho. Ele com a mão, assim, então parecia que ele tava dando um tchau. Daí fiz um tweet fake do Neymar no Photoshop, dando tchau pro Ganso, desejando boa sorte. Publiquei a notícia, né, num caráter mais jornalístico até. E aí, cara, o cara que era torcedor do Santos, entrava no site do Santos e tava no site oficial a parada, obviamente ele ia acreditar, né? Não é claro. Acreditava, nem muito jornalista que deu informação falsa, enfim, porque tava no site oficial, né? É, mandei um tweet, fui pra cozinha, tomei um leitinho ali, né, pra ficar acalminho. Quando eu voltei pro Twitter, meu tweet tava com, sei lá, 300 RTs, assim, com a notícia, né? Daí eu falei, meu Deus, já deu, vai dar merda isso aí. Aí liguei a televisão, já tava na ESPN, o cara falando. Caraca. Que o Paulo Henrique Ganso tinha sido transferido pro Corinthians. Caralho, já tava na TV. Já tava na TV. E o legal de jornalismo, né, é que é um Ctrl-C, Ctrl-V descarado, né? Uhum. Então, um cara deu a notícia, pronto, vai sair em todos os lugares, pode ter certeza. Exato. Na manhã seguinte, pra você ter ideia, o presidente do Santos tava no Globo Esporte chorando, praticamente. Dizendo que não, que era mentira, que um hacker tinha invadido o site e que era mentira e bababá, e estavam tentando deletar a notícia, só que, tipo, não existia notícia, né? Não tava lá de fato. Eles estavam tentando deletar a notícia e não estavam conseguindo, e que era um hacker, bababá, mas eles já tinham identificado o hacker e bababá. Identificado? Já tinham? Porra nenhuma. A identificação deles foi o meu tweet, falando assim, gente, fui eu, relaxa. Era essa a identificação deles. Por que você se... assumiu o atentado? Ah, porque, acho que é bacana, né? Porque o pânico inicial já foi feito. Uhum. É, por mais que você fale, não, fui eu, até você, a todo mundo conseguir corrigir a informação, já era. É. Não vai atingir 100% das pessoas que foram atingidas no primeiro momento, né? Uhum. É, e aí o bacana é que passou uma semana e com a confusão toda do negócio, bateram na porta da minha casa, né? Uns dias depois, meu pai atendeu e falou, acho que é pra você. Tá meio estranho o negócio. Meu pai é meio assustado, né? Aí eu fui lá na porta, era os torcedores do Santos, a torcida jovem, foi lá na minha casa. É, uns caras que tinham uma tatuagem do símbolo do Santos maior que a minha cabeça no braço. Caralho, maluco. O cara era gigantesco, assim. Aí, ó, só pra avisar que a torcida do Santos sabe onde você mora e tal. Puta merda, tu não ficou cagado, não? Pô, falei, legal. Não, fiquei um pouquinho, né? Deu uma apertadinha no... Não, maluco. Aí eu falei, ah, legal, cara, foi uma brincadeira, tá? Só pra avisar, e foi embora. Só falou isso, foi embora. Caralho, mano, fudeu, né? O cara ficou bravo de verdade. Mas, bom, sabe onde eu moro, mas nunca mandaram uma pizza, nunca mandaram nada. Mas tá tudo tranquilo. Há pouco tempo até eu fui convidado pela diretoria do Santos a ir lá no estádio e conhecer o... pessoal. Ah, é? Olha aí. E eu descobri que a minha história meio que correu muito, assim, lá dentro do Santos, que eles fizeram um site novo agora, e uma das pautas era não deixe o Não Salvo entrar no site. Tipo, e tá isso num documento, é real. Caralho! Excelente! Não, mas eles chegaram a iniciar um processo que não foi pra frente, né? Não, o cara me ameaçou de processo na televisão e tal, mas, cara, se você for ver, é um erro do site, né? Então, a gente meio que mostra pro cara que tem um erro e olha aí, corrige aí, né, cara? Na teoria, a gente tá ajudando o cara a corrigir um problema. Mas se é um cara mais mal intencionado, vai lá e bota um vírus, vai lá e fode de verdade, entendeu? O meu foi mais pra dar risada, que é o objetivo. Categoria Troll do Ano. Seja tu não salvo! Essa tua parada de zoar os amigos, isso vem da infância, né? De onde vem isso, cara? Vem do meu pai, com certeza absoluta. Sério? Eu nasci dia 1º de abril. Sério? Por incrível que pareça. Ah, tá, muita coisa tá explicada. Juro por Deus, cara, ainda tem essa. Eu nasci dia 1º de abril. E o meu pai, ele é espanhol, né? É, Azaghal sabe como é que é? Sim, bravo, conheço, né? Raça. É, dá bom dia, parece que tá mandando tomar no cu, né? Me acordava pra escola com tapa no pé, que eu acordava pulando, não sabia onde eu tava. Às vezes eu tava tendo pesadelo, acordava com os tapas, eu achava que tava acontecendo alguma coisa. Aí meu pai sempre teve esse negócio, ele tem muito método, qual é o nome do cara da série lá, que passa no SBT, o Kyle? Ah, tá, o meu patrão das crianças, não é isso? Isso, eu patrão das crianças, tem esse nome maravilhoso. Meu pai é exatamente esse estilo de pai. Ele, por exemplo, uma vez eu fui na casa de uma tia minha, eu falei pra ela, ela queria me dar arroz, feijão, não sei o que, eu falei que eu não comia feijão, mas era só porque eu não queria, né? Daí eu falei, não, eu não como feijão, meus pais não me dão feijão, né? Minha tia não deu. Depois ela contou pra ele, eu tive que comer feijão, cara, durante 3 semanas seguidas, só feijão, almoço, café da manhã, janta, porque meu pai ficou indignado. É, os métodos de ensino deles eram bem esses, assim, sabe? Teu pai é daquele que se te pegasse fumando, ia fazer tu fumar um maço, né? Um maço inteiro. De uma vez só, né, mano? De uma vez só. Exatamente isso. E aí eu nasci 1º de abril, e aí meu pai, pra avisar minha avó que eu tinha nascido, ligou pra minha avó e falou, ah, ele nasceu. E minha avó conhece, meu pai não acreditou. No dia seguinte ele falou, não, é sério, vem aqui, ele nasceu. Sério, porra. No dia 2, não, é, ó, eu sei que dia 1º você pode não ter acreditado em mim, mas já é dia 2, vem aqui, porque ninguém veio visitar o bebê, eu tô contando pras pessoas, ninguém acredita. Vem aqui, pelo amor de Deus, e ninguém ia. Minha avó só foi no dia 5 me visitar. Porque ela não acreditava que eu tinha nascido, cara. E eu sofri bastante com esse negócio de 1º de abril, até. Meus aniversários, eu tive 2 aniversários que eu fiz e que ninguém foi. Sério? Caralho. Fiz convite, minha mãe fez bolo, bexiga, ninguém foi, cara. É um trauma que eu tenho de infância forte. Mas teu pai te zoava quando tu era moleque, mano, se pregava peça, te sacaneava, essas coisas ou não? Cara, sim, uma vez ele pegou uma... Desculpa, eu tenho que dar risada antes, só de lembrar. Ele pegou, não foi nem comigo, foi com a minha mãe. Ele pegou num 1º de abril com a minha mãe. Não que ele pegou minha mãe no 1º de abril, não. Também, talvez, mas ele pegou uma boneca e jogou na rua a boneca e falou pra minha mãe assim, ó, não sai de casa porque atropelaram uma menina. Caraca, que escroto, cara. Falou isso pra minha mãe. E pra ele, na cabeça dele, isso era uma brincadeira, né? Uhum. Falou, não sai de casa porque atropelaram uma menina. Minha mãe ficou horrorizada, né? Não vou sair. Aí olhou pela janela e tinha uma boneca no chão, na calçada, né? Tipo aquelas bonecas da Eliana. Meu pai jogou lá. E ela realmente acreditou. E aí meu pai, pra melhorar a história, ele foi lá e desligou a chave geral de casa. E aí minha mãe não tinha luz e não podia sair de casa porque ela tava com medo de ver uma menina morta em casa, saindo de casa. E meu pai foi trabalhar, né? Achou que ela ia descobrir, botou um bilhetinho no quadro de luz lá, 1º de abril. Só que minha mãe não abriu o quadro de luz, ficou o dia inteiro sem luz, tadinha. Sem sair de casa, com medo. Quando ele voltou, ela tava lá no escuro, no quarto. Meu Deus! Chorando. Enfim, meu pai não tem menos limites do que eu. Caralho! Meu Deus, cara, que excelente. Sua mãe tá viva ainda. Tá, estão separados. Estão separados. Meu Deus. Por que se separaram? Não sei exatamente por quê. Categoria Troll do Ano. Sentido não salvo! Eu lembro que você fez uma trollada básica na ESPN também. Capa do Fotobomb, né? É, os Fotobomb, quando o Corinthians foi pro Japão, né? Sim. Foi lá pra final do Mundial. E você foi também, porque você... É, foi aí que você deixou a barra crescer, né? Foi na promessa do Corinthians. Sim, fiz uma promessa na... Se ganhasse a Libertadores. Se ganhasse a Libertadores, deixar a barra crescer. E aí tu foi pro Japão lá. Mas antes de ir pro Japão, você já tava começando a aparecer nos links, né, deles. Quando eles iam falar da torcida que ia embarcar pro Japão. Já, não, porque eu vou muito em jogo do Corinthians e tal, então sempre que eu vi um link ao vivo, que eu tava com aquela barba escrota, né? Então eu já ficava ali atrás, posicionado, esperava o cara dar. Ficava de costas, né? Porque eu sei que o cara não vai me filmar se eu estiver de frente. Uhum. Vai evitar um mendigo no vacilo. Então, quando eu via que tava gravando, eu virava e ficava com o olho esbugalhado, e eu tenho esse dom de ficar alguns minutos sem piscar. É, e eu ficava que nem um retardado ali, olhando. Cara, isso é tão engraçado, cara. É muito bom, cara. Aparecia em vários links, da Rede TV, da Sport TV, um monte de links. E os caras comentavam, né? Quem é esse cara? Cara, é tão engraçado. É, foi tão... Eu mostrava, eu falei, olha, cara, olha o Cid aqui. E era tão engraçado, cara, porque você tava lá que nem uma estátua, cara. É. E o cara da espelha ficou assim, mano, cuidado aí, fulano, tem um babu atrás de você que eu acho que usou alguma coisa. É muito engraçado porque a galera da internet toda sabe que é você, mas os caras não fazem ideia, né? Então, faz que... ideia, então faz você ideia. Tem um, meio que um anonimato midiático que ajuda isso. Fazendo ah, esses... o bom era isso. Saiu no CQC, tá ligado? Maluco de barba. Fazia ideia. Eu tinha alguma coisa na internet. Sensacional. Enfim. Maluco de barba. O teu pai viu essa cena, não viu? Ele viu um deles ao vivo. Acho que foi no Sport TV, sei lá. Ele me ligou e falou, o que você tá fazendo? Você tava na televisão, era você com o olho esbugalhado. Você é retardado. Meu pai, ele acha que eu sou meio pancada na cabeça até hoje. Ele acha não, ele tem certeza, né? Ele acha que eu sou meio pancada. Primeiro porque ele não, até hoje ele não entende o que eu faço. Não entende. Não sei se vocês sofrem disso, mas ele não entende o que eu faço até hoje. Assim. Ele sabe que eu tenho um negócio na internet. Não. É isso. Eu tenho uma parada na internet e de vez em quando aparece na televisão. É isso que ele sabe. Então ele sabe que tá dando certo porque aparece na televisão. Né? Claro, exato. A cabeça dele é isso. Mas aí, por exemplo, já tive com um amigo dele e aí foi querer explicar. Né, pra falar, não, meu filho não é vagabundo, né? O pai gosta de tentar explicar que o filho faz alguma coisa, né? Uhum. E aí ele chegou pro amigo dele e falou, ah, meu filho, ele tem um site. Daí o cara, ah, é? Qual que é o site? Daí eu falei, não vou falar nada, vou esperar ele falar. Né? Pra ver o que ele fala, porque ele não sabe. Não sabe, não sabe direito. Ah, tem um site lá, é o... Como é que é? O Jesus.com, né, filho? É, Jesus.com. Aí anotou no papel, o senhor lá, o amigo dele, anotou Jesus.com, anotou no papel. Deve ter chegado em casa lá, entrou no site Jesus.com, que eu não sei no que dá, mas ele deve ter entrado nisso aí e achou que era meu. Não sei que site é esse, mas entrou. Caraca, agora eu vou entrar no Jesus.com, peraí. Jesus.com. Fiquei curioso agora. Tem que ter alguma coisa nesse porra, momento. Claro. Com certeza. Não deve ser barato. Mudou pra Metropolitan Community Churches. Olha aí. É religioso. Cara, é religioso. Religioso é gringo. Vai achar que eu sou um pastor gringo. Caraca, cara. Parabéns, esses caras conseguiram Jesus.com, né? É tão difícil quanto sexo.com. Exatamente. Categoria Troll do Ano. Sentido não salvo! Mas esses fotobombs aí, essas bom. Isso não é foto bom porque você tá sendo filmado. Sei lá como é que chama. Videobomb. Videobomb desse. Isso fez, porra. Foi quanto que? 2 anos atrás? Quando a gente foi lá. É. Você já tinha um histórico. Você já tinha um. Já. A gente já tinha feito uma brincadeira, por exemplo, que eu gosto de brincar com marcas, né? Uhum. O legal de brincar com marcas é que elas não sabem o que fazem. Sim. É, vira um caos na agência. Eles não sabem como se comportar, né? Uhum. Não sabe, será que a gente pode dar risada da gente mesmo ou será que a gente não pode? Eles ficam meio na dúvida, né? Exato. Porque tem que mandar cliente, tem que voltar, não sei o quê. Então fica uma parada meio duvidosa. Uma vez a gente fez uma brincadeira com o desodorante Axe. Ah, eu conheço essa história. É, a gente fez uma brincadeira com eles que eles fizeram uma propaganda que os anjos, as anjas, né, do Axe, caíam do céu. Isso, eu lembro aí, disso. O cara passava desodorante e as anjas iam lá e beijavam o cara e abraçavam. Não é aquela coisa toda de comercial de desodorante, né? Exato. Não faz o menor sentido. Exato. Né? Ninguém passa desodorante às mulheres nem te agarrar. Comigo não. Não. Ou eu tô passando pouco, comigo não acontece. E aí, eles fizeram um hot site, se eu não me engano, perguntando aonde as pessoas queriam que fossem a próxima propaganda da Axe, aonde as anjas iriam cair do céu e eles iam lá filmar nessa cidade, né? Uhum. E aí, um leitor me avisou que, ó, tem um bug nesse site aí, que é o seguinte, qualquer pessoa pode votar quantas vezes ela quiser em qualquer cidade. Uhum. Então, eu votando 10 vezes numa cidade não é muita coisa, né? Mas sim. Eu não salvo que bate, dependendo do dia, 500 mil de visitas, cada um votando 3 vezes, vai dar um estrago legal. Exato. Né? Eu pedi pros leitores votarem pras anjas do Axe caírem em Pintópolis. Escroto, cara. Mas é a cidade real? É a cidade real, do interior de Minas Gerais. Excelente. Então, não tinha como eles bloquearem Pintópolis, porque era uma cidade que existia. Sim, né? Exato. E aí, tava ganhando São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Claro, em 4 minutos, Pintópolis foi de 0% para 94% de pobre. Claro. Obviamente, né? Uhum. E aí, passou um tempo, meu telefone tocou, falou, ah, é o Cid? Eu falei, opa, sou eu. Aqui é da Axie. Aqui é da Axie. Não sou eu, não, cara. É ou não é? Não, não sei. Sabe quando você fica na dúvida de falar assim? Não. puta, sabe o que vai dar merda? Uhum. Só que, felizmente, o pessoal da Axe levou na brincadeira e falou, ah, a gente queria agradecer porque a gente tava tendo 200 visitas por dia e hoje a gente teve 20 mil visitas. Então é o recorde de visitas do site na campanha. Queria agradecer pela publicidade espontânea, pela brincadeira e tal. E ainda contrataram um banner do Não Salvo. Olha aí, cara! Daí eu falei, pô, eu sacanei os caras me dão dinheiro? Que mundo perfeito é esse? Que mundo perfeito. Categoria Troll do Ano. Sentido Não Salvo. Você tem outro caso de trollagem que deu muito certo pra pessoa que foi trollada. Por exemplo, esse aí. Os caras não tiveram nenhum prejuízo, acharam maneiro, bombaram lá com a promoção. Mas tem outra história, que é das empilhadeiras, que é muito foda, cara. Ah, do cara das empilhadeiras? É, conta das empilhadeiras. Então, tem um cara aí que ele vende, né, empilhadeiras na internet, que não deve ser algo muito fácil. Porra, imagina. É. Uhum. O cara vende empilhadeiras e pra melhorar, ele vendia as empilhadeiras cantando ópera. Ah, então tinha um vídeo, né? Alguma ele coisa fazia assim. Um vídeo cantando ópera, mostrando a empilhadeira. Ah, essa é empilhadeira. Sabe o negócio assim? E era super tosco, né? E era super tosco e era um, sei lá, um nicho. Você tinha que achar fazendeiros que gostavam de ópera pra conseguir vender uma empilhadeira. Não era muito fácil o trabalho desse cara, né? E aí chegou pra mim esse vídeo e eu falei, velho, coitado desse cara, né? Nunca que ele vai vender uma empilhadeira na vida desse jeito, né? Vamos sacanear o cara, pra piorar ainda. Olha aí. Ele tinha um site lá no Blogspot da vida. E o bom do site do Blogspot da vida é que não cai o site. Então você pode brincar porque não cai. Uhum. Né? No Google e tal, a parada não cai. Uhum. É legal isso. E ele tinha um site e aqueles sites bem antigos, né? E tinha o livro de visitas, né? Livro de visitas. Você lembra disso aí? Eu lembro. Aí ele usava o livro de visitas pra responder perguntas, dúvidas de quem tivesse dúvidas sobre empilhadeira. Ah, tá. Né? Okay. Até então tinham duas dúvidas. Que era, uma era teste... E a outra, hau. Aí, que tinham no livro de visitas do cara. Uhum. Daí eu falei, pô, vou pedir pros leitores do Não Salvo entrarem lá e fazerem perguntas, mas não perguntas, né, xingando o cara, né, porque isso não tem graça, mas perguntas sérias sobre empilhadeiras. Perguntas sérias, pro cara responder tudo. É, e aí foram perguntas do tipo, minha avó tem 128 quilos, gostaria de retirá-la da cama, qual a empilhadeira que você sugere para a minha situação? Sabe, eram perguntas sérias, né? Uhum. Sobre empilhadeiras, né? Posso colocar um alarme de carro na minha empilhadeira e tal? Os caras fazendo perguntas desse tipo. E aí foram 3 mil perguntas numa madrugada. Nossa! Caralho! E aí, pra minha surpresa, né? Eu dei risada e tal, achei engraçado as perguntas, fui dormir, quando acordei, as 3 mil perguntas estavam respondidas. Não! Olha isso, cara! O cara respondeu as 3 mil perguntas. Sua avó tem 128, eu aconselho a empilhadeira XWT, porque ela tem revestimento de espuma que não vai machucar a banha da sua avó, sabe? Sim. O cara respondeu tudo de forma técnica ainda. Uhum. Eu achei e falei, esse cara é o funcionário do mês, é o funcionário do ano, né? Puta, foda. Achei o máximo, né? E aí passou um tempo, eu encontrei esse cara, ele foi na Campus Party, que ele fez questão de me ver lá na Campus Party. Olha aí, foi lá. Puta, que maneiro. É, foi lá e falou, cara, você me deixou rico. Caraca! Falei, como assim te deixei rico? Eu te zoei, né, cara? Como assim? Não, você me deixou rico porque eu tinha 3 empilhadeiras quando tinha um site, né, com o site. E aí você me zoou e a galera começou a passar trote na minha loja. Né? O pessoal da cidade começou a passar trote na minha loja. Ah, é, você que é o gordo escroto, que canta ópera, lá, lá. E aí ele falava, ah, sou eu mesmo. E ficava brincando com o cara no telefone e conseguia vender uma empilhadeira. Caralho, como? O cara é um excelente vendedor, não então. Não sei como, mas o cara conseguia. O pessoal passava trote e falava, ah, mas você não tem alguém que quer uma empilhadeira e tal? Sabe, ele conseguiu vender as 3 empilhadeiras que ele tinha, uhum. Comprou 6, vendeu as 6 e hoje ele tem 3 lojas de empilhadeira. Caralho! Foda! Por causa de uma brincadeira, então ele tá rico. Que maneiro, cara. É uma parada dessa. E aí no dia, o mais legal do dia, é que no dia ele falou, contou essa história pra mim, né? Falou, cara, o que eu puder fazer pra você, pra agradecer, você me fala, que eu faço qualquer coisa pra, né, como agradecimento. Eu falei, ó, pra te falar a verdade, eu tava vermelho no cartão e eu tava sem R$1 no bolso. Meu cartão tava bloqueado, eu tava sem R$1 no bolso no dia da Campus Party, eu não tinha nem almoçado. Eu falei, pô, me paga uma janta aí que tá tudo fit. Aí ele me levou pra comer um sushi lá e tamo kit hoje. Excelente. Comi um sushizinho lá e ele tá rico, então tá tudo de boa. Que maneiro, cara. Que maneiro. É legal, né? Porque a gente faz um negócio pra tirar sarro, pra brincar, né? Mas quando o cara consegue absorver a brincadeira, ele se dá bem, velho. Não pô, tem jeito. Ele soube absorver muito bem, né, cara? O cara ele decidiu trabalhar, maluco. Estão requisitando ele. Exato. Ele exato. Foi lá, mandou ver. Muito bom. É, cara. Porque, sei lá, o Nissinho Fale, por exemplo, né? Que processou não salvo. Aham. Uhum. É, o Nissinho Fale é aquele garoto do... Você pode falar o nome dele? Agora eu posso. Agora pode. Agora tá tudo resolvido. Então, o Nissinho era aquele vídeo do Bar Mitzvah, né? Que é super brega, aquele... Você sabe que eu uso a letra dessa música até hoje em situações onde encaixa baleia. Eu sempre lembro, cara. Não é todo mundo que consegue ser processado por um garoto que surfa numa baleia. Um garoto que tem pais irados e 10. É todo mundo que consegue essa proeza, né? Mas aí o que aconteceu? Olha só, esse cara, essa família botou um vídeo no YouTube para os amigos verem. Só que ela tava perfil público. Então... Exato. Exato. Em algum momento chegou aí na tua caixa, né? Chegou. Tudo chega. Tudo chega, né? Você não precisa fazer mais nada, cara. Uma hora ou outra chega. Chega. Então, e aí você fez um post só falando, né? Tipo, aí, toma aí. Só comentando, não xinguei, né? Nem faço isso, né? Uhum. Pelo contrário, o que eu gosto de fazer é exaltar a pessoa, né? Quanto pior ela é, mais gênio ela é pra mim. Entendeu? E aí não tem como você chegar pro juiz e falar, cara, ele falou que eu sou ótimo. Não tem como. É, sim. Ele falou, ué, qual o problema disso, né? Não tem como você reclamar de um elogio, né? Sim. Então, ele acabou processando o Não Salvo, perdeu. Para isso, você não subiu o vídeo pro Não Salvo. Você pegou a incorporado do YouTube. Tá no YouTube lá. Exato. É. Mas aí, quer dizer, ele tirou o vídeo, mas aí, puta, botou na internet, fudeu, né? O nego replica 1 milhão de vezes e não conseguiu nunca tirar, né? Mas aí processou você e o Google. E aí ele perdeu do Não Salvo e ganhou do Google em primeira instância. Você tem ideia, né? O advogado tá bom, tem que dar um aumento pro cara. Não, ele não ganhou do Google. Google não, ganhou em primeira instância, né? E agora saiu o resultado final, ele perdeu. Ah, né? É, em todas as instâncias, pra todo mundo. Então, posso falar o nome dele agora sem problema. Antes eu falava o garoto com o nome de miojo. Agora eu posso falar o nome dele. Mais uma vez, você não fala nada dos caras, né? As pessoas processam porque os comentários é que são maldosos, da galera que vem embaixo. A galera não tem limite, eu acho máximo também, né? Às vezes, a gente empurra no precipício ali, né? Se vai bater asa ou se vai cair de cabeça, a pessoa, né? Depende de cada um. Tem gente que consegue voar, tem gente que não consegue. Categoria Troll do Ano. Sítio do Não Salvo! Tem um desafio aceito que eu nunca comentei, ele é muito antigo. Esse desafio aceito, pra quem não sabe, é justamente uma forma do Cid convocar a comunidade. Isso. O Cid Power. É o Cid Power, exato. É o Cid Power, pra justamente cumprir algum desafio. Normalmente ele é necessário uma participação de muita gente, muito engajamento pra ser feito, e ele consegue, entendeu? Então, quer dizer, o Não Salvo, ele tem uma taxa de engajamento absurda e invejável na internet. Pois e é. O desafio aceito, obviamente, pela zoeira, a galera faz tudo. Não, o desafio aceito é a prova de engajamento do negócio, né? Exato. E é o quadro que eu mais gosto, e é o que eu... Bom, assim como vocês, a gente já teve esse papo, né, off várias vezes, o mais importante é o engajamento da galera, você vê o cara comentando, sim, o cara curtindo, repercutindo, né? Não adianta o cara só ir lá e dar like, isso aí é o de menos, né? Exato. O legal é você ver o cara interagindo com o que você tá falando, né? Isso é com certeza. E aí, um desses aí que eu lembrei agora até, que também teve só um engajamento das meninas, no caso, as leitoras do Não Salvo, e não foi o Lingerie Day, foi um desafio chamado Desafio Aceito 06, como broxar um homem pela internet. Era o nome do desafio. O desafio era o seguinte: tinha um cara, X, no Twitter, que toda madrugada ele fazia uma Twitchcam e ficava batendo punheta. Nossa senhora. Que pariu, não, cara. Só que não era um cara que ficava batendo punheta e filmava só o pinto dele, né? Solitário. Não, ele filmava ele inteiro. Puta! A cara dele, ele lá fazendo, passando. Era selfie punheta. Fazia uma punha selfie. E aí esse cara todo dia fazia isso, me avisaram. Infelizmente eu cliquei e vi. Vi acontecer. As pessoas já clicaram no seu link, então você não tá sofrendo, né, cara? É, tudo bem, né? E aí eu falei, como é que eu posso foder com esse cara que eu quero muito dar risada, né? E aí o cara era tiro e queda. Dava meia-noite e meia ali, o cara era a hora da punhetinha. Ele ia lá, meu cara. Tinha a hora da punhetinha dele todo dia. Pelo jeito, não era meio que uma tradição familiar ali, porque todo dia ele fazia aquilo. E aí eu convoquei as leitoras do Não Salvo pra quando dasse o horário, né, que a gente já tava acostumado dele entrar, as meninas entrarem no negócio e, num princípio, elogiarem ele, né, pra ele se animar ali com o negócio, e em seguida ficar fazendo comentários sobre o pau dele. Né? Porque nenhum homem aguenta. É a mesma coisa se você estiver transando com uma mina e ela ficar falando do teu pau no teu ouvido, né? E não coisas positivas, coisas duvidosas, né? Então as meninas entraram e o cara tava lá batendo uma, empolgadão. É, e aí quando ele tava quase no... E aí ele começou a perceber que tinha alguma coisa estranha, porque normalmente, tipo, tem 3 pessoas assistindo, né? Esse tipo de Twitchcam. Tinha 3 mil pessoas assistindo. Só que eu pedi pra ninguém escrever nada, esperar o dar o start, né? E ele tava achando estranho, falou, nossa, muita gente tá curtindo hoje, é isso aí, as gostosas, mandem recados aqui pra mim, daí eu dei o start lá do pessoal no Twitter. Daí as meninas começaram, né? Ah, olha que gracinha você, faz mais, tal. E aí quando ele tava quase no ápice do negócio, as meninas começaram a falar, mas você é petista? Então pode virar pra esquerda. E aí e ele tentava responder com uma mão, entendeu? E aí a galera começou a esculachar, e essa verruga aí que você tem debaixo do umbigo, né? E não sei o que, não sei o que lá. E cara, eu nunca vi tanta humilhação para um homem em toda a minha vida. A mulher, quando ela quer ser maldosa, ela é, cara. Eu descobri isso porque eu nunca vi tanta piada com pinto em toda a minha vida. O segundo, e o legal é que ele começou a brochar. E aí ele começou a brochar com os comentários, tentou resgatar, mas não deu. Tentou resgatar e chegou naquele ponto que se ele desligasse o vídeo, ele dava atestado de broxada. Exato. Ele não podia, e a galera, vai broxar, não sei o quê. Tá quase broxando. E ele tava mesmo, tava começando a encolher o negócio. Até que ele desistiu, falou, vocês são muito cuzão, vou desligar aqui a cama porque não tá dando certo. E ligou. E aí a galera foi como se fosse um gol do Brasil. A final da Copa do Mundo. Aê, broxou! Não! É Petra! Cara, esse cara deve ter um pulo na rua depois. Ai, meu Deus do céu. Não é mole, não. Literalmente não é mole. Trollada aqui, eu acompanhei ao vivo no Twitter, que eu achei muito divertida, que foi daquele Woods. Ah, do Woods. Do Woods, é. Woods é a casa de... Sertanejo Universitário. Sertanejo Universitário, né? Faz sucesso pra cá. Pô, aqui Curitiba... É uma rede, eu acho. É. Já tem 2 aqui em Curitiba. É muito forte em Curitiba, né? Mas tem no Brasil inteiro. Mas conta aí, como é que foi isso? Não, é que assim, volta e meia, o pessoal... cria coisas que eles não pensam que precisa de uma moderação às vezes, sabe? O Woods, ele criou uma ferramenta no Facebook que toda foto que você subia no Instagram com a hashtag, sei lá, Woods Curitiba, ela ia automaticamente pro Facebook da Woods, que tem muita gente, sabe? Então ia automaticamente, de hora em hora, uma galeria com todas as fotos que tava a hashtag, que normalmente é o pessoal dentro da balada, né? Sem filtro nenhum. Sem filtro nenhum. Você botava a hashtag e ele agregava lá. Agregava. E aí eu joguei no ventilador ali no Twitter, a galera começou a mandar foto no pau. Não, calma. Azaghal, explica. Não foi tão assim. Você botou assim, opa, eu descobri que dá pra subir qualquer foto na fanpage do Woods. E aí você botou uma foto sua de terno e gravata. De gravata borboleta. É, tipo assim, oi. Só isso. E aí tu escreveu assim, eu espero que o pessoal não estrague essa fanpage. Caralho, cara. No próximo reload. No próximo reload tinha fotos de cachorro, né? Tinha foto de... Cara, tinha foto de tudo. De tudo, cara. De tudo que você faz na janela. Tinha foto de gente vomitando, cara. Umas fotos escrotas, hein? Tinha, sabe? Foto íntima, tinha, puta, foto tinha íntima. Tudo, cara. Tem sempre um cara, em qualquer rede social, tem sempre um cara que ele quer mostrar o pau. Pode ser qualquer rede social, ele quer mostrar o pau dele, não sei porquê. Exato. Aí tinha um cara lá tirando foto do Pink, sabe? Ai, puta merda. E aí, até que a meu telefone tocou, né? Mais uma vez. Mais uma vez. E o cara falou, Cid, eu trabalho pro detetive virtual do Fantástico. Caraca, que demais. E aí, a Woods me contratou aqui pra resolver seu caso aí. Queria que você pedisse desculpas pra Woods. Eu falei, mas como assim pedir desculpa, porra, cara? Só mandei um oi lá, né? Exato. Nada demais, você não é? Você realmente não fez outros, nada. Né? Aí eu pedi desculpa, porque fudeu, né, cara? A fanpage tá fudida agora, meu. Por favor, quebra esse galho aí pra mim e tal. Aí eu falei, pô, beleza, eu vou pedir desculpa lá. Eu fui lá, mandei uma foto minha com a hashtag pedindo desculpa. Que não é muito uma desculpa, porque foi de novo pra fanpage, né? Uhum. Aí a galera começou a mandar várias outras fotos pedindo desculpa, sabe? Pegando o dedo no meio, desculpa. Até que a Woods não teve jeito, ela teve que tirar o aplicativo automático do ar, obviamente, né? Não teve outra solução além dessa. Mais uma vez, você fez um serviço pro cara. Eu sou um cara do bem. As pessoas não conseguem enxergar isso. Eu faço um serviço pro cara que tem fez um aplicativo errado. Exato, isso. Olha aí, é muito bom. Categoria Troll do Ano. Seja do não salvo! Mas a gente faz coisas também 100% do bem. Vou dar um exemplo de um desafio aceito, que era o desafio aceito hashtag sou amigo da Júlia. A Júlia veio um vídeo pra mim, que era uma menina novinha, que ela postou um vídeo no YouTube conversando com as bonecas. Na conversa das bonecas, ela falava que não tinha amigos, que os pais dela não ligavam pra ela, que as bonecas eram os únicos amigos dela. E eu fiquei meio sentido com aquilo, né? Uma menininha falando essa parada e tal. E aí eu fiz uma brincadeira pra galera mandar comentários positivos no vídeo da menina, né? Falando que ela não tá sozinha, pra ela não se sentir sozinha, porque ela consegue amizades e bababá. E o pessoal começou a mandar muitos comentários elogiando a menina e tal, que ela era linda e não sei o quê. E foi muito legal esse desafio, porque a prima da menina me ligou, descobriu de alguma maneira, entrou em contato lá no blog e me ligou agradecendo, porque a família não sabia que da situação, que a menina se sentia sozinha, não sabia dos vídeos que ela postava, né? Uhum. E depois os vídeos foram conversar com ela e tal, e aí ela mudou de personalidade completamente, então foi caramba, bacana, que né? Que legal, cara. Olha algum aí. Tipo de mudança desse tá tipo. Tá vendo? É a trollagem do bem, cara. Não deixa de ser. A gente deixa a gente rica. Você não trollou, né? Mas foi legal. Deixa a gente rica, deixa a gente feliz e deixa a gente broxa também. É um grande mix. Eu lembro uma vez que você usou o Cid Power a favor daquele... Qual era o nome daquele garoto que tinha um problema no maxilar? Oziel. Isso. Oziel. Exato, né? Oziel. Ele tinha uma doença forte, né? Pô, era terrível. Ele tinha metade do rosto, praticamente, né? E aí o Felipe Neto, uma galera começou a engajar a campanha lá de doação, conseguiram 100 mil em uma semana. Sabe? Fazer uma operação, né? Puto, foi muito foda. Foi muito conseguiram foda 100 mesmo. Mil pro cara conseguir. E o mais bizarro dessa história é que ele foi sequestrado. Teve essa parada depois, né, cara? Bizarro, cara? E aí foi engraçado que a galera ficou, ele foi sequestrado, então era tudo um golpe, sabe? Só ficou levantando a lebre, era tudo um golpe pra ele conseguir dinheiro. Gente, não, o cara realmente não tinha metade do rosto, velho. Não era um golpe, né, cara? Não era um efeito 3D. Não era, só que alguém cresceu o olho e tal, mas no final das contas não tinha nem como o sequestrador levantar o dinheiro, porque tava depositado numa conta de hospital, o negócio, né? Uhum. E aí parece que deu tudo certo mesmo. Deu nenhum problema mais grave, não. Não, realmente tá na fila lá pra conseguir fazer. Porque precisa ter uma fila também de transplante, enfim, é um processo muito difícil, né? Mas deu tudo certo, é. Uma ação legal da galera. Categoria Troll do Ano. Seja do não salvo! Eu quero falar de um dos mais clássicos desafios aceitos. Acho que já falou dele, mas a gente tem que falar do Google do meu pai. Ser o Google. O desafio era ser o Google do meu pai. Na verdade, não. O desafio é vingança. Foi a maior vingança do Cid. Mas foi bem isso mesmo. Porque teu pai não entende nada de computador. Não, meu pai sempre me sacaneou, meu pai sempre me zoou, e é o espírito dele mesmo, de brincalhão e tal. Apesar dele passar, que nem eu falei, né, essa cara de espanhol, bravo e tal, meu pai, ele é muito sarro, assim. Uh-huh. Uhum. Ele é muito engraçado. E aí ele se tinha separado da minha mãe, como eu tinha falado, né? E aí ele chegou pra mim e falou: ô, filho, eu separei da sua mãe, não sei o quê, e eu queria muito um computador pra começar a mexer, né, na internet, entender como é que funciona esse negócio, conversar com outras pessoas. Aí eu falei: cara, esse é o momento que eu tô jogando em casa. Internet é meu campo, tô jogando em casa. Vou me vingar dele agora. Esse é o meu momento de sacanear meu pai de alguma maneira. Então o que que eu fiz? Eu dei o meu computador antigo pra ele, mas antes de dar o computador eu instalei um negócio de acesso remoto no computador. Então tudo que meu pai fazia ou entrava, eu conseguiria ver da minha casa, né, com o programinha de acesso remoto. Entreguei pra ele e comecei a explicar pra ele como é que funcionava a internet, né? E é difícil você explicar pra uma pessoa que nunca mexeu num computador, é muito complicado, né? A gente tá acostumado, né? E às vezes a gente não percebe isso. Nem me fale, cara, nem me fale de inclusão digital, cara. O movimento do mouse já é um negócio de outro planeta, sabe? Você conseguir pegar o mouse e levar a setinha até um ícone, é muito difícil você, né, um senhor de 70 anos que nunca mexeu, conseguir entender o mouse. Exato. É complicado, enfim. Aí eu falei: pai, o negócio é o seguinte, clicou na raposinha, abriu a internet. Raposinha. Uhum. Clicou na raposa, abriu a internet. Pra explicar de forma simples, né? Então ele demorava uns 4 minutos e meio pra chegar na raposa... Né? Uns 5 minutos pra conseguir dar o double click. É muito difícil. O double click é difícil pra inclusão. É difícil. É, senhor, pra caralho. Às vezes ele arrastava a raposa pro outro lado. Né? De vez em quando o double click ele arrastava. Daí até chegar na raposa de novo era um parto, né? E, aí, e o legal é que eu fui filmando tudo isso, né? Com o aplicativo remoto, eu fui filmando ele mexendo. E você tava capturando a tela dele, hein? Tava capturando, me divertindo em casa, isso, né? Era melhor do que só total, pô. Era engraçado pra mim aquilo. E aí eu expliquei pra ele e botei da tela inicial pro meu pai, eu botei o Twitter. Fiz um Twitter pra ele, né? Deixei todo personalizado, com fundo, bonitinho, tá com o rosto dele, né? Uhum. Como se fosse uma página que ele entrava e falava: olha, tem até meu rosto aqui, a internet realmente é maravilhosa. Já descobriu fotos minha e colocou aqui sozinho. Né? Ele não tem noção, né? Como é que funcionam as coisas. Abri o Twitter pra ele e falei pro meu pai: pai, isso aqui é o Google. Meu pai não sabe o que é Twitter, não sabe o que é Google. Então, pra ele, tanto faz. Olha, isso aqui se chama Google. Na verdade, era o Twitter, né? Uhum. É, e toda vez que você clicar nessa caixa azul aqui, você, que é a caixa de texto, possa mandar um tweet, né? Você faz qualquer pergunta que o Google vai te responder. Caralho, isso é tão bom, cara. Isso é tão genial. É, só que, obviamente, ao invés de aparecer pesquisas do Google, aparecem as respostas dos seguidores dele no Twitter. E o meu pai ficou com 40 mil seguidores. Caraca, que então ele pega e manda coisas do tipo: receita de pudim. E a galera responde ele, né? Alguns sérios respondendo sérios e outros sacaneando um monte, né? Então, mas ele não desconfiava das zoeiras? Ele achava que era coisa da internet? Então, no começo, ele começou a falar assim: ah, é muito legal, mas tem alguns robôs que mandam errado e alguns robôs mandam certo. Os robôs, cara. Porque ele via o avatar das pessoas e ele achava que era avatar de robôs. Eu não sei, é difícil explicar isso, gente. É difícil explicar, mas ele achava que eram robôs que mandavam as informações pra eles e tinham aquela figurinha. Ele falou: alguns robôs mandam a informação certa e outros mandam errado. Uma pesquisa clássica dele, no Google, no caso, né? Uhum. Era: quero comer churros. É, eu também. Que é uma pesquisa que todo mundo faz, né? Todo dia alguém vai lá no Google e fala: quero comer churros. Na cabeça do meu pai, essa pesquisa fazia muito sentido. E aí a galera começou a mandar vídeo do Chaves fazendo churros. Vídeo da Dona Florinda. É, mandava vídeo do X-Videos com o Negão com a piroca na mão. tem um churros negro aqui, senhor. E aí ele abria, via que não era, fechava e tal. Tem um cara que sabe mais ou menos o bairro que meu pai mora, lá no Gonzaga, em Santos, e ele pegou e mapeou todos os carrinhos de churros do bairro e mandou pro meu pai. Caralho. E o meu pai viu isso, foi lá, comeu churros, voltou, me ligou e falou: essa internet é demais. É demais. Falei: quero comer churros. Já achou o churros que era do lado da minha casa. Olha, é uma delícia o Chus. Ele não tem ideia que foi uma pessoa que fez isso, sabe? Ele acha que foi a internet. A internet, caraca, a internet sensacional. Que, por algum algoritmo ali, conseguiu achar a casa dele, achar os jogos e fazer o caminho. Genial. Meu pai é a única pessoa, pelo menos que eu conheço, que tem um Google personalizado. É sensacional. É, muito Mas bom. Tu nunca ficou bolado do teu pai? Muito. Mandar alguma parada meio constrangedora, meio bizarra? Ah, eu tinha muita certeza que ele ia procurar por travesti. E eu ia me fuder, Tinha muita certeza. O mais errado que ele fez assim foi. Quero o vídeo do negão correndo. Caraca. Quero o Usain Bolt na Olimpíada. Ah, que pariu. Ele escreveu: quero o vídeo do negão correndo. E aí a galera começou a mandar vídeo de assalto, vídeo de um monte de coisa nada a ver. Escroto. E alguns mandaram vídeo do Bolt correndo, então foi mais tranquilo, né? Mas o pessoal realmente sacaneia muito ele. E aí, tanto é que ele parou de usar um pouco o negócio, né? Faz um tempo que ele não usa, porque ele ficou com medo, porque ele fez um tweet que foi assim. E é legal que todos os tweets dele começam com quero. Sempre tem um quero. É como se ele mandasse na internet, sabe? Uhum. Quero tal coisa, me dá. Ele fez uma pesquisa que era: quero saber como burlar multa de trânsito. Puta que pariu! E aí a galera começou a responder: Polícia Federal, pego! Te pegamos! Você tá preso! E aí ele ficou com medo e parou de usar e tal. Ele até me ligou e falou: acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Então ele ficou meio com medo da resposta e começou a usar bem menos do que ele usava antes. Agora, tipo, sei lá, uma vez por mês que ele manda alguma coisa. Mas ele não sabe ainda? Não sabe ainda. Não sabe, cara. Não sabe. E o legal é que ele tem no celular agora a parada, né? Excelente. Eu dei um celular pra ele com internet e tal. E aí ele sobe umas fotos, manda foto pra papete, manda umas fotos do teto, manda umas fotos nada a ver. Assim. Cara, muito divertido seguir meu pai. Quem não segue, segue lá. É arroba meu pai no Google. Dá uma olhadinha que vale a pena dar uma olhada. Aí, o último dele aqui foi: quero tabela toda da Copa. Foi em junho agora. Pô, esse eu não vi, cara. Olha aí. Mas antes desse foi em novembro do ano passado. Ah, então, tá vendo? Então ele ficou um tempão realmente sem usar, cara. Melhor é a foto do seu pai com o ícone do Google. O fundo é muito legal, ambiente completamente seguro, fique tranquilo. Sem vírus. Essa página não tem vírus. Né? O grande problema pra velho no computador é a palavra vírus. Uhum. Isso, exato. Se você não quer que seu pai acesse o Twitter, por exemplo, você fala que é um site vírus, pronto. Falou vírus, o velho não entra. Olha só, o tweet da Polícia Federal. Teu pai botou assim: como cancelar multa de carro por fora? Aí o próximo tweet é assim: eu não sabia, desculpa. E a galera começa a falar: polícia, tá pego? Não sabia, desculpa. Não lembrava que era isso. Qual foi a parada do seu barriga? A do seu barriga é legal porque foi ao vivo, né? Uhum. Porque a gente fez em tempo real. Então eu fui pra Campus Party falar sobre Ox, né? Tava lá num painel com umas 200 pessoas, mais ou menos, escutando minhas groselhas lá. Inclusive, na primeira fileira tinha um cara do TechCrunch. Uhum. Caralho! É, o que falaram pra ele: ó, vai na desse cara aí. Tinha uma menina traduzindo pra ele até. Porque você vai se surpreender. Você vai começar a entender como é que é a internet brasileira, que é diferente dos países. É, aí eu fui lá e o cara tava me assistindo e tal. Então, né, fui com a responsabilidade de fazer bonito, né? Uhum. E aí eu queria fazer, dei vários exemplos do Coca da Boa, né? De outros e informações falsas da internet que rolam, que nem os gatinhos dentro da garrafa, uhum, né? Todas essas coisas aí clássicas. E aí falei: vamos fazer uma prova como realmente a notícia corre? Vamos matar uma pessoa aqui ao vivo. Aí a galera ficou: porra, como assim, né? Eu falei: vamos matar uma pessoa. Quem a gente vai matar? Aí quem vai ser? Seu Barriga. Um cara falou: beleza, seu Barriga. Por que o seu Barriga? Seu Barriga é mexicano, né? Então é difícil você ter certeza da notícia, tem que checar lá no México, não é tão simples, tá, né? Longe, exato. Tá longe, e outra que sua barriga é gorda, e gordo morre todo momento, né? Então, sempre tem essa, né? Então a gente botou o seu Barriga e outra. O seu Barriga tem um apelo muito grande no Brasil. Como é que você ia matar? Você ia criar um falso boato que o cara morreu, é isso? Exato. Nesse sentido, lá, assim. Pelo amor de Deus, já, né? Ainda não cheguei nesse nível aí. Eu sei. Mas é isso que você quis dizer. Vocês iam criar os boatos. Fazer um boato, né? E aí eu pedi pro pessoal que tava assistindo a palestra, perguntei assim, alguém tem uma impressora? Um cara tinha uma impressora. Porque, acredite se quiser, as pessoas levam impressora pra campus party. Tem cara que leva scanner, tem cara que leva, não sei, tudo. Leva televisão, enfim. Tinha um cara com uma impressora lá. E aí eu perguntei, alguém sabe escrever em espanhol? Um cara lá levantou a mão também. Fiz um texto rápido, um cara traduziu pra espanhol, o outro imprimiu, peguei uma folha, amassei como se fosse um jornal assim, botei uma foto no seu barriga, fiz um título como se fosse um título de jornal em espanhol e tal, e pedi pra um garoto lá de 12 anos, que era moderador do Wikipedia, lá que tava na plateia, falei, cara, durante 15 minutos, só durante 15 minutos, por favor, eu sei que não deve fazer isso no Wikipedia, mas só durante 15 minutos, bota aqui, ele morreu hoje, só isso. Aí o moleque foi lá, alterou o Wikipedia, sim, e eu publiquei, que pena, o seu barriga morreu, só isso. Ah, você não botou link nem nada. Ah, eu botei acho que uma hashtag hip seu barriga, sei lá. Aham. Aí pedi pro pessoal que tava assistindo, as 200 pessoas lá, escreverem alguma coisa sobre o seu barriga na timeline. Foi isso. Em 4 minutos, hip seu barriga era primeiro nos trend topics mundial. Mundial? Mundial em 4 minutos. Caraca, que sensação. Tem ideia, hip seu barriga. E aí pronto, começou a bola de neve. Em 7 minutos, se eu não me engano, o YouPix fez um levantamento passo a passo disso depois, até que é uma história bem legal. Em 7 minutos estava no Olhar Digital a notícia que o seu barriga tinha morrido. Caraca, o Cid, mais do que tudo, ele é o cara que desacredita a imprensa. Exato. Foi pro IG, foi pro Terra, foi pra tudo que é portal. E o brasileiro tem muito, o brasileiro não, né? A maioria das pessoas tem muito dessa, que é, tá no portal, é verdade. Exato. Tá no portal, é verdade, pronto. Caiu no portal, é verdade absoluta. Então o negócio virou uma bola de neve absurda, e eu acompanhando ao vivo no, da Campus Party, dando risada, e a galera que sabia, dando risada e tal, né, porra, caralho, 4 minutos treino topics mundial, sensacional. Eu acho que tem até um vídeo no YouTube fazendo ao vivo o negócio, e o cara do TechCrunch tava com o olho esbugalhado. Imagina. Falando assim, por quê, né? Sim. E aí ele veio conversar comigo depois, falou, por que o brasileiro gosta de tirar sarro de todo mundo? Eu não consigo entender, porque nos Estados Unidos só entra a hashtag do Justin Bieber, aqui entra uma zoeira. Não faz sentido, que é sacanagem, assim, sabe? E lá é só isso, não consigo entender. Eu falei, ah, cara, brasileiro é essa pegada, é cerveja, bunda, futebol e zoar o amigo. Faz parte do negócio. Então, assim, a gente conseguiu fazer um negócio ao vivo, né? O que é. Puta. Eu não sabia se ia dar certo ou não, mas. Puta, foi fantástico. E aí, pra encerrar o assunto, só foi descoberto de fato que o seu barriga não tinha morrido alguns dias depois, quando a Sônia Abrão. fez uma reportagem com uma tweetcam do seu barriga falando, gente, eu tô vivo, tô aqui, ó. Tô me mexendo, eu não estou morto, relaxa. Uhum. Aí que o pessoal, mas até hoje tem gente que acredita que seu barriga morreu. Excelente. Caraca, cara. Categoria Troll do Ano. Cid do Não Salvo! Eu lembro que teve uma trollagem do Cid que me deixou muito puto. É. Acho que eu não sabia que era a trollagem do Cid. Tinha que ser, né? Já sei qual que é. Ah, eu abro o meu celular, abro o meu Twitter e aí, pum, fecha. Já sei qual que é. Falei, caralho... Abro o celular de novo, pum, eu vou olhar minhas mentions, pum, fecha. Ô, filha da puta, aí, cara, aí desliguei o celular, liguei o celular de novo, continuou dando merda. Aí eu desinstalei, apaguei aquela merda, fui lá na App Store, baixei de novo, entrei lá e deu merda. Ô, filha da puta, cara, aí, cara, eu falei, foda-se, eu não vou resolver mais isso hoje. Fiquei uns 2 dias, assim, puto. Aí depois eu vou descobrir a porra do bug do crash instantâneo que o Cid disseminou, não inventou, mas disseminou pela internet e estavam mandando isso pra todo mundo, né? Pra mim, inclusive, sim, né? Mention, claro. E tava na timeline, tava em todo lugar, que era... dia de rico da galera do Android. É exatamente isso, cara. O cara do Android tava, meu Deus do céu. Vamos travar tudo que é iPhone aí. Era do iOS só, né, cara? Então. Na verdade, assim, quem me mandou esse código foi um leitor da Rússia, que ele mora lá e tal. É um leitor do Não Salvo que mora lá. E falou, cara, tá rolando um código aqui na Rússia, que é o seguinte, mandou pra mim, eu uso Android, então eu recebi, eu não entendi direito, ele falou assim, manda pra alguém que tenha iPhone, iPad, Mac, qualquer coisa da Apple, que trava na hora. Eu falei, ah, nem fudendo, né, vai travar um iPhone na hora, jamais, o Job jamais deixaria isso acontecer, né? Aí mandei pra minha namorada, né, do lado, falei, amor, mandei um com uma mensagem de amor aí pra você. Mandei pra ela. Ela, é que bonitinho. Abriu, travou a parada. Ela falou, ué, não veio, travou. Eu falei, caralho, funciona, velho. Funciona. Caralho. Daí ela tentou abrir de novo, travada a parada. Eu falei, puta que pariu, funciona mesmo. E o negócio era mais ou menos assim, era um conjunto de caracteres, não era um vírus, não era nada assim, sabe? Uh-huh. Era um conjunto de caracteres que por algum motivo, que até hoje eu não faço ideia qual, quando alguém que usasse algum produto da Apple chegasse e visualizasse isso, travava. Travava o programa. E o grande interessante é que, por exemplo, no Twitter, travava. Aí ele ia abrir de novo o Twitter, abria aonde estava aquela mensagem, que foi a última coisa que ele viu. E aí travava de novo na hora. Então o cara não conseguia abrir nunca mais a porra. Exato. Foda. Então era bizarro por causa disso. Eram os caracteres árabes, né? Um negócio assim. É, no final eu descobri que são linguagem persa. Persa? Nossa. Cara, algum filho da puta descobriu isso, não faço ideia como. É. Exato, né, cara? Como? Mas sempre tem alguém no mundo que descobre essas paradas. E aí eu falei, pô, o que eu posso fazer pra irritar o máximo de pessoas possível? Né? E aí, expliquei no Twitter, fiz o desafio aceito, joguei no ventilador. É, claro. Cara, e travou muito, mas muito, muito o computador. durante 24 horas até a Apple corrigir o bug, eles tiveram que fazer uma atualização do iPhone, cara. Puta que pariu. Pra corrigir a parada. Então, assim, eu botei no meu currículo que eu forcei a Apple a fazer uma atualização de iPhone. Porque não deixa de ser verdade. Exato, pô. E assim, eu nem me sinto mal, pra falar a verdade, assim, porque é um bug que eu pesquisei antes de jogar no ar, e ele já tinha sido reportado pra Apple há 6 meses atrás, e eles não corrigiram. Ah, e porque então, não teve impacto, né? Porque não teve um impacto muito forte, mas já existia a parada, né? Não descobri a América, nem nada, então já existia. Só joguei no ventilador ali, a brincadeira, então não me sinto tão culpado por causa disso. Um cara fez um TCC sobre esse desafio aceito até. Caraca! Segundo o levantamento dele lá, a gente acabou travando 1 milhão e meio de computadores. Nossa! Mas o melhor foi um e-mail que você recebeu de um funcionário da Apple Store. Não, não era Apple Store, eram dessas lojas credenciadas pela Apple, né? Uhum. Olha aqui, ó. Aos cuidados de Maurício Cid, com S, deixa eu ver, com S. Dono do blog Não Salvo. Meu nome é blá blá blá blá blá. Trabalho na Apple Store do Shopping Morumbi e vim por meio desta buscar uma posição de sua pessoa. Foi observado que Vossa Senhoria vem utilizando indevidamente um tipo de hack que causa problemas para os nossos usuários dos produtos da Apple. Os nossos, olha, ele falou que nem como se fosse Steve Jobs mandando e-mail. De acordo com os termos de uso do Twitter, abre parênteses, eu não li, mas fui avisado por um amigo que leu. Caraca. É, a história da internet. Demais. É terminantemente proibido realizar ações semelhantes às ações que você vem realizando. Hacks, códigos proibidos, etc. Pedimos que retire o seu blog do ar em 12 horas, senão tomaremos as medidas cabíveis e necessárias. Abre parênteses, a Apple Brasil, não eu, apenas trabalho lá. Se você não parar, chamaremos a polícia. Fico no aguardo do desligamento do blog. Cara, isso, cara, só é esse surreal. E-mail já valeu a parada, cara. É surreal, cara. É um cara que trabalha numa, sei lá, uma filial do negócio no shopping e manda e-mail como se ele fosse o dono da Apple, né? Acho muito bom. Não, você não fez hack, nem código proibido, nem porra nenhuma, cara. Que não é... Eu nem sei fazer isso, gente. Nem sei fazer, cara. Sensacional. Eu fiz faculdade de ADM, de administração e de ciência da computação. Mas eu não faço a mínima ideia como faz com qualquer tipo de coisa, sabe? Faço ideia. Enfim, eu vejo o negócio e tento irritar algumas pessoas. Esse dia, por exemplo, foram 4 mil unfollows em 24 horas. E valeu a pena. Valeu a pena. Dá uma filtrada, né, cara? Dá uma filtrada, exatamente. O cara fica bravo e tal, eu acho totalmente normal, não vejo problema. Agora o cara querer mandar um e-mail pra Apple, não sei, revoltado nesse nível... Eu já acho engraçado, entendeu? Mas enfim, não era pra causar nenhum mal de verdade, tanto é que causei um bem, que foi o iPhone corrigir esse erro, olha aí. Um bem, mais uma vez, fazendo bem. Categoria Troll do Ano. Sentido não salvo! pra você ver como eu sou um cara do bem, um dos desafios aceitos foi transformar o vídeo do latino que copiava uma música do Psy, né? Uh-huh. Do vídeo com mais dislikes da história do YouTube brasileiro. Eu lembro. Isso foi muito bom. A gente fez junto com o Cauê Moura e tal, uma galera ali ajudou. É, e a gente conseguiu fazer o vídeo do latino virar o que eu chamo de sabre de luz. É o sabre de luz vermelho, porque os dislikes eram tantos... Sabre de luz! Era tanto dislike, cara, e só, tipo, 3 likes, na parede, parecia um sabre de luz da barriga de likes do YouTube, do vídeo dele, tadinho. O YouTube até mudou, não é mais vermelho, agora é cinza, né, os dislikes. É, verdade. Pra não ficar tão feio, assim. Tão agressivo, tão né? Tão agressivo, exato. Virou um sabre de luz. O latino, acho que foram 200 mil dislikes, em algumas horas de paradas. 200 mil, cara, é muita rejeição. Sabe, cara, é muita rejeição. Eu acho que os vídeos que tinham rejeições similares eram, sei lá, o Friday da Rebecca Black. Uh-huh, exato. E, sei lá, Justin Bieber, que é por assim, entendeu? Exato. Até então, o vídeo que tinha mais dislikes no Brasil era o Michel Teló com Ice Eu Te Pego. Sim. Mas, mesmo ele tendo muitos dislikes, ele tinha 90% de like, acredite se quiser. É que é um vídeo que tem, tipo, milhões e milhões de views, né? Sim, sim. Então ele tinha muito dos dois. Mas o latino não, era só dislike. Era só merda, sabe? E ele ficou puto no nível que ele processou o Cauê Moura. Tá correndo essa parada até hoje. Eu, graças a Deus, me livrei dessa pela primeira vez na história. Ninguém veio me encher o saco, né? E o latino, ele não consegue fazer mais nada na internet depois disso. Mais nada. Ele fez uma publicidade aí pra uma marca de telefonia, que era ao vivo. Ele tocando ao vivo, cara, todos os comentários era: copiou de quem essa música, sabe? Parabéns pra você. Ele tocando parabéns pra você pra uma menina. De quem você tá copiando essa música? Olha o plágio, parabéns. Cara, ele, na internet, pelo menos, ele se ferrou. Mas também não vai fazer problema nenhum pro latino, pra falar a verdade, porque ele tá pegando mulher do mesmo jeito. Deve ter umas 3 Ferrari, não tá nem aí. Sabe? Não tá nem aí, pois é. Nem aí. Ele é muito... O latino, ele é muito maior do que a internet, não precisa. Categoria Troll do Ano. Seja do não salvo! Teve também, a gente teve uma explosão aí de engajamento na época do Lulu. Ah, sim. É, o Lulu, aquele aplicativo que as mulheres davam nota pros caras e tal, e aí foi polêmico e não sei o quê, e tal, todo mundo só falava disso durante uma época. E aí tivemos logo a chegada da versão masculina do Lulu, que seria o... Como é que é? O Chubby, que era o Bolinha em inglês, né? É o Bolinha, exato. A Luluzinha e o Bolinha. É, mas aí já é uma nova versão de trolladas de desafio assim, que são produções. É, produções, exato. Não é só escrever um pouco. Aí o cara já tá bolando mesmo. Aí o Cid já começou a se profissionalizar mais ainda, cara. Conta essa história. A história do Tubby foi isso. Porque o Lulu era um aplicativo... É isso. É, o aplicativo é o Tubby, mas o Lulu era um aplicativo que ninguém mais fala nessa porra, né? Eu já falo no passado porque ninguém mais comenta. Mas o Lulu era um aplicativo que ele revoltou muitos homens. Alguns ficaram bravos sem saber como é que funcionava de fato, né? E outros ficaram bravos porque gostam de ficar bravo, né? Sempre tem alguém bravo. Eu até instalei o Lulu pra entender como é que funcionava. Eu de verdade, não achei tão ofensivo assim como a galera falava. Uhum. Não achei, porque não era um negócio que você falava assim, ó, fulano de tá, sei lá, uma ex-namorada do Azaghal vai lá e manda uma mensagem. Ah, o Azaghal, tal coisa, sabe? Não era assim. Uhum. Você não escrevia coisas específicas sobre uma pessoa. Fulano tem um pau pequeno, fulano faz tal coisa. Não era desse jeito. Mas nego podia escrever a hashtag, pau pequeno. Não podia. Era pré-determinado. Escolhia hashtags pré-determinadas. Okay. E as hashtags que tinham eram engraçadinhas, pelo menos na minha opinião. Uma delas era gosta de Romero Brito. Certo. Né? Que pra algumas pessoas isso pode ser horrível, né? Exato. E tinha algumas mais fortes, algumas mais piadas, cheira a cigarro, não sei o quê. Era meio pré-definido, assim, sabe? Uh-huh. É, não tinha um negócio muito específico. Que o grande medo dos homens era isso. Era a mulherada chegar e de forma anônima, né? Falar da vida pessoal, o íntimo do íntimo, né? Que o cara ficou com medo, óbvio. É, né? Todo mundo ficaria, né? Eu principalmente, porque a situação aqui não é muito boa, não. E aí, o Fidelis e mais um garoto, que eu não vou lembrar o nome agora, eles fizeram umas telas falsas do Tubby. Botaram no Facebook deles lá, e o negócio saiu do controle, né? Porque o pessoal começou a acreditar que realmente estava tendo um aplicativo que era a versão masculina. É masculina, mas muito mais agressiva, né? Mas muito mais agressiva, que era pra chocar mesmo, que era pra fazer estagalhaço, né? Sim, claro. E aí chegaram em mim e falaram, Cid, a gente fez isso aqui, tal, o que, que a gente pode... É, a gente conhece os desafios acertos, o que, que a gente pode fazer? Aí falei, deixa comigo, deixa a minha mão aqui, que vamos potencializar o negócio. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou e inventou hashtags muito mais agressivas, que era, sei lá, eu não vou lembrar agora, mas eram umas coisas fortes. Vocês podem imaginar o que que é, né? Sim, eram coisas fortes e, obviamente, eram erradas, assim. Sim. Mas era pra chocar mesmo, pra galera... Chamar atenção. Pra chamar atenção e a galera botar na cabeça e começar a refletir de quanto ridículo é eu, de forma anônima, falar mal de uma pessoa que eu já tive um relacionamento, sabe? Sim. Porque, cara, se você já teve um relacionamento, independente do modo que você terminou, é muita filha da putinha se você ficar falando de modo anônimo, ficar falando mal de uma pessoa, difamando uma pessoa, né? Sim. É, então era mais pra galera começar a pensar. Então a mulherada começou a entrar em pane. Falar, caralho, agora os homens vão fazer isso pra mim. Fudeu. Lançamos um site com as telas, explicando como seria e tal. Marcamos entrevista no Pânico. A gente Pânico Rádio, deu entrevista na televisão. Mas aí não era com você. Era com a galera que tava zoando. Eu não posso aparecer, né? É, exato. Então era o Fidelis lá que ele dava uma toda de empresário, do negócio. E inventamos um investidor coreano que investiria uma fortuna, não me lembro agora qual o valor, mas sei lá, 2 milhões, pro aplicativo bombar no Brasil. Uhum. Então a galera começou a acreditar muito que era verdade. E aí a gente resolveu fazer, começou uma contagem regressiva para o app e pro ar. E aí tinha como a pessoa se descadastrar pro nome dela não aparecer, né? Horas antes de o aplicativo supostamente pro ar, a gente fez um link para as mulheres poderem se descadastrar. Isso. E aí, essa era a grande jogada da parada. Porque quando a mulher se descadastrava, ia pro Facebook dela, escrito uma parada assim, arreguei para o tubo. Que era o sinal de que ela se descadastrou. Uhum. E aí, isso, obviamente, uma se descadastrava, 10 amigas viam aquilo, ficavam curiosas e entravam para saber o que que era. Então, promovia, cada vez que alguém se descadastrava, promovia ainda mais o aplicativo. A pessoa entrava pra saber por que que ela se descadastrou disso. Eu lembro que a galera tava muito revoltada, eram textos imensos. Exato. Falando sobre o YouTube, o absurdo, a invasão, o preconceito, caralho. Caraca, eu lembro que era que foi uma parada muito power nas mídias sociais, cara. Até que o Ministério Público entrou na jogada, né? O mais legal é que o Ministério Público entrou na jogada enquanto a gente tava fazendo um vídeo, que era o vídeo de encerramento do YouTube, que a gente ia revelar a parada. Sim. O vídeo era mais ou menos assim, eu peguei um amigo meu, chamei um amigo meu, que ele fala coreano. Aí os pais dele são coreanos e tal. E ele seria o tal investidor coreano que, né, daria o dinheiro e tal. A gente foi numa empresa lá que faz cartão de visita e tal. Fizemos um adesivo gigante no YouTube. Botamos na parede um adesivo, como se fosse uma empresa mesmo. Montamos computador ali bonitinho. Fizemos porta-copos ali, sabe? Imprimimos umas paradas de... Pra fingir que era um ambiente empresarial, um escritório. Sim. Do Tubby no Brasil. Sim. E aí o tal do coreano fala em coreano um monte de coisa. Na verdade, ele falava as coisas em coreano e aparecia a legenda. É, estamos chegando no Brasil, vamos zoar a mulherada, vamos fazer não sei o quê. É, as hashtags são a seguinte, gosta de tapa na bundinha. E o coreano falava, ele tentava falar em português essas partes, então ficava engraçado o negócio. Só que, quando você ativava a legenda pra português, revelava que, na verdade, ele não tava falando aquilo em coreano. Ele tava falando outro discurso, né? Sim. Bom, pessoal, vamos parar de fazer, a participar de aplicativos onde você mostra a intimidade de uma pessoa anônima. Isso é ridículo. Vamos respeitar as mulheres. É óbvio que um aplicativo desse seria algo absurdo e tal, tal, tal. Né? Tava revelando a parada, né? Tava revelando a parada. E enquanto a gente tava fazendo esse vídeo, saiu no G1 uma matéria que o Ministério Público iria cobrar, eu acho que era 100 mil por dia do Tubby, enquanto ele estivesse no ar. E aí a gente se olhou e falou assim, mano, como assim? Pra onde que eles vão mandar isso? Pra onde? Exato. Tem escritório, não tem empresa, não tem gente, não tem nem pra onde mandar esse negócio, sabe? E aí apareceu o Ministério Público do não sei da onde e iria cobrar 100 mil. E a gente, como assim, cara? Ficou dando risada na parada e subimos no vídeo no ar, né? E nesse vídeo você aparece no cantinho. Eu aparecia por um segundo no vídeo. Eu entregava um papel pra um cara e saía de cena, sabe? Sensacional isso. Isso foi genial, cara. E aí, a gente começou a olhar os comentários, né, no comecinho e tal. O oitavo comentário foi: o que o Cid tá fazendo aí? Foi o oitavo comentário da parada. A galera não deixa passar nada na internet. Não, eu fiquei assustado. Cara, foi um segundo, menos que isso. É. Eu entrego um papel e saio fora, só isso. E aí, até que depois de muitos views, alguém percebeu que tinha legenda pra português, né? Sim. A legenda real, né? Porque tinha a legenda por cima e tinha a legenda real, né? Sim, sim. E a legenda real tinha esse discurso pró-privacidade, pró-mulher, enfim, um negócio mais, né, nessa pegada. E aí foi muito legal porque a gente, mesmo assim, conseguiu irritar todas as pessoas. A gente irritou os homens que queriam que o aplicativo existisse pra falar mal dos velhos. A gente irritou as mulheres que se descadastraram e souberam que estavam divulgando a parada. E a gente irritou as mulheres que não queriam que o aplicativo existisse, mas depois que descobriram que ele não existia, ficaram bravas porque ele não existia e não podiam xingar o aplicativo. Que é uma vertente da vertente. Uhum. Deu pra entender? Deu. A mina, ela ficou brava porque o aplicativo não existia, então ela não podia xingar o aplicativo. Ela tava indignada, não tinha mais... Porque, né? Indignada, exato. Todos os textos de 50 linhas começaram a não fazer sentido. Exato, né? Caraca. E aí a gente conseguiu irritar todo mundo com o tanto. Mas foi legal. Foi uma experiência de produção, de, né? Porque conseguiu o coreano pra fazer o negócio, imprimir a parada. E ninguém sabia dessas palavras. Porque, por exemplo, Bia Granja. Tu é amigo da Bia Granja. Tu não falou nada pra ela, porque saiu notícia no YouPix e cacete. Não, porque eu quero enganar a Bia Granja. Lógico. Agora vamos para a sua obra-prima. Por enquanto. Até hoje. Por enquanto. Até a gravação desse programa. A gente tinha falado que o Tubby já foi uma parada que o Cid preparou, né? Orquestrou e tal. E aí, cara, tem essa parada que foi realmente planejada. Quando você fez uma reunião, vamos fazer uma trollagem, vamos. Chamou a diretoria, como é que foi? Eu tive essa ideia antes, bem antes da Copa. E aí falei com o editor de vídeo lá do Monsalvo e tal. Falei com o pessoal. O que vocês acham? Pelo incrível que pareça, a votação deu não fazer. Não fazer? Eles não acreditavam na ideia. Eu falei, vou fazer mesmo assim. Não, porque vocês achavam que não ia colar. Eles achavam, não que não ia colar, mas que ia dar muito trabalho e que talvez não colasse. Que é você fazer as pessoas acreditarem que a Coreia do Norte, que é um país fechadíssimo, né, estaria noticiando para o seu povo que a Coreia do Norte estava na Copa do Mundo, o Brasil está ganhando. Exatamente. Porque assim, a TV estatal, na Coreia do Norte só tem uma televisão, que é a televisão estatal, né? É a televisão do governo, só tem o rádio lá, que só tem estações governamentais, então a comunicação é muito precária. Pra você ter ideia, de, acho que são 20 milhões de pessoas na Coreia do Norte, se eu não estiver falando nenhuma merda, né, depois alguém me corrige aí nos comentários, são 20 milhões de pessoas na Coreia do Norte, são 600 computadores com internet. Caralho! Não é possível. E desses 600 computadores, todos são do governo. É claro. Entendeu? Não é? A galera não tem nenhuma conectividade pra fora. Alguns são de hotel pra estrangeiro e tal, são controlados, e outros são do governo, mas, cara, num país de 20 milhões de pessoas, 600 computadores não é nada, né? Não. O que tem numa sala de universidade. Cara, mas nem que sejam 10 mil computadores, é pouco. Não é nada. Não é nada, continua não sendo nada. Entendeu? Pois é, e, enfim, a comunicação de internet é muito precária e também é muito difícil você bater qualquer informação de lá, que é o país mais fechado no mundo pra qualquer tipo de informação. Sim. E aí surgiu essa ideia de fazer isso, porque é difícil checar alguma coisa na Coreia do Norte, né? Exato. E a ideia seria fazer a Coreia do Norte campeã da Copa do Mundo. Pra eles, né? Pra eles. Exato. Coreia do Norte que não está na Copa, apesar de já ter participado duas vezes, em 66 e em 2010. Jogou até contra o Brasil, mas não está na Copa em 2014. Provavelmente não tem um time muito bom pra estar na Copa ou ganhar algum jogo, mesmo se estivesse. Mas, na fantasia de lá, é como se o Kim Jong-un, que é o ditador, né, da Coreia do Norte, estivesse exibindo na televisão de lá que a Coreia do Norte estaria sendo a campeã do mundo e o povo estaria na loucura. A pegada era essa. Como começou a brincadeira? 4 meses antes da Copa, a gente fez um canal no YouTube chamado Korean News Backup. Excelente. A premissa do canal é a seguinte: é como se algum imigrante da Coreia do Norte, que não estivesse mais lá, tivesse saído do país, tivesse criado esse canal no YouTube e via satélite estaria subindo notícias reais da Coreia do Norte nesse canal. Então eu fiquei 4 meses, cara, subindo vídeos sobre notícias reais da Coreia do Norte. Você achava no YouTube e fazia o download e subia pra esse canal. Achava no YouTube, fazia download, fazia uma edição mínima ali e subia pra esse canal. Excelente. E botava título em coreano. Mas você tinha o teu amigo coreano, então tu te ajudou aí. Entendi. Não. É que assim, a Coreia do Sul tem uma rixa muito grande com a Coreia do Norte. Sim, óbvio. Né? Então tudo relacionado à Coreia do Norte, eles não fazem por questão de ética. Mas e não dá merda. Ninguém quer se meter. Fazendo os pais e tal. Então eles não se metem, entendeu? Então, eu não tinha quem recorrer. Então, o que é melhor do que você não ter um amigo que fale tal língua? O Google Translator, né? Tá. Então eu botava uma palavra no Google Translator ali em inglês, transformava pra coreano e botava o título com uma palavrinha só. É. Então era tranquilo, era tipo, esporte, não tinha como errar. Sim. Terremoto, sabe? Eram palavras... Então você não fazia frases no título, você só fazia palavras. Que só fazia palavras, sim. Mais entendeu? Fácil, entendeu? Isso, e aí nas descrições eu fazia palavras também aleatórias, sabe? Terremoto, maremoto, tal. Então não tinha uma frase conexa, porque eu não ia saber se tava certo. Uhum. E durante 4 meses eu fiquei subindo vídeos nesse canal, já tava quase falando coreano já. E aí a gente deixou o canal todo bonitinho, tá? Os vídeos reais da Coreia do Norte, da TV estatal, é muito engraçado, cara, porque parece que é uma televisão dos anos 80. É muito sinistro, exato. É muito bizarro, assim. Exato, muito bizarro. Os efeitos e tal, todas as coisas são muito bizarras, né? E a gente começou a trabalhar essa linguagem. Mas você não divulgou pra ninguém esse canal, ficou sozinho. Ou você quer... Porque ninguém. Você começou a subir 4 meses antes pra você, na hora de lançar a bomba mesmo, não ser um canal de um dia com um vídeo, né? Ser um canal com um histórico, é isso? Você queria dar credibilidade. Exato, a ideia era essa. Era o cara que falasse, desconfiasse no vídeo, entrasse lá e falasse, não, peraí, esse canal é sério. Sim. Esse canal atualiza 4 meses. Ninguém, nenhum retardado ficaria 4 meses atualizando um canal, né? Surprise, motherfucker! Mas e aí você chegou e atualizou e tal, até começar a Copa. Até que chegou a época da Copa e a gente subiu um vídeo. Mas peraí, mas os views, você não plantou alguns views assim, pelo menos pra ter, sei lá, 12 views, pra não ter 0 views, também, que aí também seria suspeito, né? Tem uma tática que funciona muito bem no YouTube pra você não ficar com 0 views. É você botar a hashtag novinha, hashtag sexy, hashtag loira delícia. Você bota um monte de hashtag disso, cara, e um dia você tem no mínimo 100 visualizações. Depois você tira essa hashtag. Depois tira. Puta, muito bom, cara. Ninguém entende melhor na internet que isso, cara. É simples, certo. Entendeu? Uhum. 0 views não vai ter. Uhum. Sempre vai ter um tiozão que vai entrar. Opa, peraí. Não, agora é isso que eu queria. Mas já deu um view. Já deu um view. É. Já deu um view. Já vai ter o cara lá que broxou na Twitchcam e vai entrar. Tá? E aí, fiz um texto em português e tal. Falei com o Nando Pax, não sei se vocês conhecem ele. O Nando Pax que... Fez o Cala Boca Galvão, né? Fez o Cala Boca Galvão e tal, que a gente participou também. Uhum. É, falei com ele, ele tem uma produtora de locução, né? Ele tem uma produtora disso. Eu falei, cara, você consegue alguém que fale coreano pra mim? Ele falou, consigo e tal. Em 24 horas ele arrumou, porque, acredite, não é fácil achar alguém que queira falar sobre a Coreia do Norte na Coreia do Sul. Uhum. Foi complicado conseguir algum locutor que aceitasse. Quando o cara aceitava. Quando ele viu o texto, ele falou, não quero fazer. Né? Entendi. Até que alguém que tava precisando de dinheiro, provavelmente, topou, uma menina lá da Coreia do Sul, topou. Ah, mas ele contatou a pessoa lá fora, lá na Coreia do Sul. Lá na Coreia do Sul. Uhum. Então a gente pegou uma locutora lá da Coreia do Sul, que fez o áudio, até pedi pra ela fazer um sotaque da Coreia do Norte, ela falou que não faria, porque daí já... Aí era zoeira demais. Já era muito, né? E aí eu falei, ah, tudo bem, ninguém vai perceber, vai demorar pra alguém perceber. Beleza. E aí a gente fez o texto e aí subiu o vídeo, que foi uma montagem nesse estilo tosco da Coreia do Norte, né? Uhum. A gente fez uma edição e tal. Pegamos a apresentadora do Jornal da Coreia do Norte, botamos e tiramos o sincronismo da boca dela pra parecer que era uma imagem de satélite mesmo, né? Sim. Que dá esse pequeno delay. Enfim, fizemos uma produção bonitinha, bem editadinha, aonde mostrava a Coreia do Norte vencendo todos os seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo. E eram adversários que nem estavam na Copa, sabe? Tipo, 2-0 na China, 4-0 nos Estados Unidos, 7-0 no Japão, que eram, eram... A China nem tava na Copa, e os outros eram, além de ser resultados absurdos, né, são justamente os conflitos políticos da Coreia Sim, do Norte. Sim, claro, né? Pô. Então, Estados Unidos, China e Japão, né? Mas o quê, né, cara? Então já dava um buzz e tal. E a gente botou que eles enfrentariam Portugal nas oitavas de final, sendo que em 2010 eles perderam pra Portugal de 7-0, 7-1. E você tinha... Isso foi estratégico porque você tinha imagens do jogo Sim. deles, jogando com o Portugal de 2010. Sim, já tinha algumas imagens de Portugal, né, com o Cristiano Ronaldo. E as imagens da Coreia do Norte, a gente não queria pegar imagens da Copa, né, que eram imagens muito batidas. É muito batida, então, tá. Acredite, mas eu assisti, sei lá, umas 12 horas de futebol da Coreia do Norte. Você não tem ideia, cara. Eu descobri que o Atlético de Sorocaba já foi pra Coreia do Norte jogar bola lá. Sério? Não, eu sei tudo sobre a Coreia do Norte. Então, eu descobri até que eles foram lá e tal. A gente até usou um vídeo do Atlético de Sorocaba porque eles jogaram lá todo vestido de amarelo, né? Então, mais pra frente, a gente até usou isso aí. Vi amistosos da Coreia do Norte, vi eliminatórias da Coreia do Norte de 2007, 2008. Vi muitos jogos, assim, amistosos e tal, essas coisas. Pegamos lances específicos, fizemos o vídeo, né? Botamos lá com a narração em coreano, fizemos uma legenda só em coreano, né, pra ficar mais crível ainda, o cara não tinha uma legenda em inglês, né, a legenda era automática, então ficava tudo zoado em inglês, dava pra entender as partes chaves e tal, subimos no YouTube, né, e aí chegou o momento da viralização, né, tá com o produto feito. Mas esse primeiro vídeo não tinha, era antes da Copa terminar. É, não era campeã ainda, era fase de grupos. Você ia fazer dois vídeos, né? Dois vídeos, isso. Programou dois vídeos. E esse vídeo da fase de grupo, a parte mais genial é quando aparece a FIFA FanFest, aparecia no telão o ditador dando tchau e a galera aplaudindo. E aquela imagem real, eu peguei no YouTube de um torcedor chileno, que as cores do Chile e da Coreia do Norte são iguais, né? Então eu peguei os torcedores chilenos, que não aparecia no momento que não aparecia nenhuma bandeira, e fingimos que eram torcedores da Coreia do Norte, né? Sim. E aí estavam de costas e tal, então aparecia o ditador no telão, que essa era a melhor parte pra mim. Muito Enfim, bom. Aí chegou o momento de viralizar a parada, e a minha tática foi a velha tática homem é burro, né? É uma tática que sempre funciona na internet, então eu pedi pra alguns leitores, o Não Salvo, ele tem um grupo de leitores no Facebook que são os xiitas, assim, do Não Salvo, né? É a galera mais específica do Não Salvo, os caras que faz acontecer, me descobrem a cor da calcinha do fulano, sabe? De hardcore. É o pessoal hardcore mesmo. Eu pedi pra eles botarem avatares no Twitter de fotos de peito, decote. Sempre funciona. Não, vai ouvindo a tática que é boa. Botarem fotos de decote, mudarem os nomes para nomes femininos, né? Sim. E mandarem, como a Coreia do Norte é um país de extrema ditadura e tal, as pessoas que são mais de direita ficam revoltadas com a Coreia do Norte, obviamente. Sim. E aí, minha tática era, na teoria, mulheres de decote mandando link para pessoas de direita. E aí fiz uma lista de 10 pessoas, incluía o Graves, né, que é um cara que eu sei que depende de direita, incluía o Roger do Traje a Rigor, incluía o Danilo Gentili, fiz uma lista ali de 10 pessoas, né, 10 brothers até, pra mandar, e obviamente eles, por um acaso, eles prestaram atenção nos decotes das meninas, entraram nos vídeos e replicaram. Ai, que excelente, olha, cara. Então a gente já teve um start do Danilo Gentili, sabe? Puta! Twitter, falando, ah, o comunismo é uma merda mesmo. Sem saber que era um vídeo falso, tá? E mesmo se fosse, mesmo sabendo que era um vídeo falso, era engraçado. A situação hipotética, porém plausível, né? Porém plausível, exato. Pode ser brincadeira? Pode. Mas, cara, poderia realmente acontecer. Poderia ser verdade. E aí tá pegada, né? Exato. É plausível. E aí a gente teve um start disso aí. Aí comecei a disseminar, pedi pro Zinov fazer um tópico lá no Reddit, com o vídeo. Um pessoal, o Drone Salvo, também foi pro 4chan, espalhou um pouquinho no 4chan. Enfim, começamos a plantar as sementes. Eu não posso falar tudo, senão vai... Eu entrego segredos aqui, né? Mas é básico ali, a gente fez. Resumindo, em 2 dias... foram 8 milhões de views do vídeo. Caralho. Que saiu no The Mirror, saiu na CBC, saiu no The Sun, saiu no Globo Esporte, saiu, cara, em tudo que é noticiário. Não, que você imaginar. Imprensa internacional. Internacional e internacional. Sensacional. O Metro da Inglaterra, que foi até o que deu mais repercussão. Saiu lá. Cara, saiu em tudo que é lugar que você possa. Tinha um jornal do Telegraph da Rússia, sabe? Caraca, cara. Eu jamais imaginaria. E aí bombou muito, 8 milhões de views, até que chegou em algum jornal da Coreia do Sul. E eles perceberam que, peraí. Que é, perra. Peraí, essa palavra não existe na Coreia do Norte, só existe na Coreia do Sul, sabe? Uhum. E aí falaram, gente, é mentira. E aí a internet tem essa peculiaridade, né? Porque no jornal, quando o cara errava no jornal, ele tinha que fazer uma errata no dia seguinte. Uhum. E fazia lá no cantinho pra não passar vergonha. Jornal, né? Impresso. Errata, isso. O impresso lá, fazer uma errata. Hoje em dia não, cara. Você tá na internet, a galera corre pra postar, não sabe se tá certo, se tá errado, o cara posta, porque ele sabe que ele pode editar depois. É, né? Editar, apagar, o que for, né? Exato. Então, os jornais começaram a perceber, caralho, era mentira, velho. Começaram a editar, ó. Daí, ao invés de ser Coreia do Norte diz que é campeã da Copa do Mundo para os seus cidadãos, começaram a mudar para supostamente Coreia do Norte, sabe? Começou a mudar o título, né? Os jornais, enfim, mas o Globo Esporte saiu como verdadeiro e depois tiveram que mudar o título. Você foi tirando o print screen de tudo, né, cara? Ah, não, com certeza. A gente tava no talo aqui. Mas, cara, dessa vez foi a primeira vez que eu perdi o controle total. Chegou um momento que eu não conseguia mais dar print screen em todos os jornais. Caraca, foi muita coisa. Absurdo. É, e aí, em seguida, quando a galera começou a revelar que não, pô, tá errada a palavra, talvez seja mentira e tal, a gente lançou o segundo vídeo que mostra a Coreia sendo campeã. E no segundo campeã. Vídeo tem até a Coreia do Norte levantando a taça. Cara, do como... Isso que eu quero saber. Como você fez isso, cara? Como? A gente pegou um ângulo, quando a Itália foi campeã do mundo, a gente pegou um ângulo de um jornalista que tava no YouTube, pegamos um ângulo do cara levantando a taça e o nosso editor, que é o Davi, vou até falar o nome dele porque ele é muito fã do Jovem Nerd, ele vai chorar. Ah, cara. Que legal. Cara, ele é molequinho lá, 20 anos lá no Gonçalves, e manda muito bem, o cara manda muito, muito bem. Uh-huh. E aí ele transformou a camisa do cara, que era azul, né, da Itália, pra vermelho, mudou a cor do cabelo e de costas, velho. É, era um coreano levantando a taça. Era um coreano, porque era uma imagem que nem todo mundo tinha visto, era diferente, não era uma imagem, né, tradicional. Exato. Da Copa. Sempre tem uma imagem tradicional, não era essa, né? Então era uma imagem B, que era a Coreia ganhando a Copa, levantando a taça, o Davi Luiz chorando, e o melhor de tudo. A Coreia do Norte, a Coreia do Norte ganha do Brasil de 8-1. Também a plausível, Alemanha, né? Que Alemanha, cacete. Coreia do Norte é melhor do que a Alemanha. Porra, lógico. Muito bom, cara. E aí, esse segundo vídeo acho que tá com, sei lá, uns 2 milhões de views. O primeiro vídeo tá com... Já passou de 10 milhões. 10, né? Um dos melhores detalhes foi você que colocou lá umas letras lá em coreano. Que a tradução é Rue. E o vídeo, né? O título do vídeo também é ruim. Vídeo que você revela, né? A gente sempre deixa um easter egg, assim. É, cara, sensacional. Porque o legal é que eu comecei a acompanhar sobre o assunto, porque nunca eu mencionei o vídeo. Não postei, não salvo. Você, sabe? É isso aqui é a parada mais doida. Exato. Eu não estava diretamente ligado ao vídeo em nenhum momento. Sim. E mesmo assim, por causa da fama, teve um cara, logo no comecinho, que falou, isso é coisa do normal. Falou brincando, né? Ele não sabe, mas ele acertou. É, claro. Categoria Troll do Ano. Sítio do Não Salvo. A galera que gostou das histórias e talvez queira até participar das brincadeiras, né? Que a gente tenta mobilizar os leitores do Não Salvo. Vai que você gosta aí do Jovem Nerd, Azaghal, e também quer gostar do Não Salvo, não tem problema nenhum, viu? Porque é engraçado que tem uma galera que acha que, mano, se eu gosto de um, eu não posso gostar de outro. É, né? Não pode gostar do outro. Quer dizer, todos são inimigos, né? É, teve um YouPix até, Azaghal, não sei se você vai lembrar, não foi o desse ano, do outro ano lá, que a gente tava em alguma categoria junto, participando. Aham, ou é troll ou é muso. Exato. É. Agitador, né? A gente tava em algum desses. E eu fico no meio da galera ali no YouPix, tinha um cara do meu lado, que tá com a camisa do Jovem Nerd e tudo. Uhum. Quando deu Azaghal, cara, eu achei que ele ia ter um troço, porque ele gritou de uma maneira que eu falei, cara, veio da alma, assim. Caralho, cara. Falei, porra, do caralho, cara. Aí logo em seguida fui eu, né? Uhum. O Cid, né? A galera bateu palma e tal, uhum, né? O pessoal que gosta bateu palma. E esse cara, ele começou a me xingar. Caralho, cara. que doido, cara. Pau no cu desse Siri, vai tomar no cu. Aqui é Azaghal e eu tava do lado dele. Caralho. Aí eu dei um abraço nele e falei, calma, cara, relaxa. Aí ele ficou todo sem graça, coitado. Ai, meu Deus. E eu falei, cara, você pode gostar dos dois. Não, tem, não interfere um, não interfere no outro. São coisas completamente diferentes. Né? Você pode gostar, não é Palmeiras e Corinthians, não tem nada a ver, né? Nada não, então, a galera que gosta aí do Jovem Nerd também quer conhecer um pouquinho do Não Salvo, né? Que a gente lança muita coisa sai de lá do blog. É, entra lá no nãosalvo.com.br, Twitter, @nãosalvo, tudo quase praticamente é @nãosalvo. E também mandar um abraço pro pessoal da Zona, que é o grupo de leitores lá que eu falei, mas eu esqueci de mencionar o nome. Aí, a galera pessoal ninja. Da Zona, que é a galera ninja aí do Não Salvo. Esse da Coreia, existiu alguma possibilidade de dar alguma merda? Cara, não só existia, como eu recebi uma carta do consulado da Coreia do Norte. Caralho, cara, você tá escalando de uma maneira muito escrota, cara. Caralho, isso depois do vídeo que você revelou, né? Eu passei de um desafio aceito de empilhadeira pra um incidente diplomático. Você tem noção? Eu comecei o Nerdcast com Pintópolis e tô acabando no incidente diplomático, parado. Eu recebi uma carta do consulado da Coreia do Norte, que eu me caguei de medo na hora que chegou. Caraca! E eu falei, velho, deve ter antraz nessa porra. Vou abrir, vou morrer, deve ter antraz. E aí eu abri e tal, e pelo incrível que pareça, o cara elogiou a brincadeira. Olha só. O consulado elogiou, falou... elogiou assim, né? Uhum. Falou tal, tal, tal, e deu uma alfinetada dizendo que isso só prova que a imprensa do Ocidente é realmente uma porcaria. Ah, entendi. Então ele deu uma alfinetadinha ali, e eu concordo com ele, né? Mas é outra, se mandarem um míssil pra cá, velho, Dilma, se prepara aí, que a culpa já não vai ser minha, a culpa vai ser sua. Ai, caraca, sensacional. Mas não é que eu não fico com medo de fazer as coisas, porque na minha cabeça é tudo muito claro. Eu faço pra dar risada, eu faço de brincadeira. Então eu sei que vai irritar algumas pessoas no final das contas. Mas assim, não passa disso, né? Final. Mas na minha cabeça não é um mal que eu tô fazendo, assim, não é maldade. Eu faço pra dar risada, cara, sabe? É mais pela diversão do negócio e mostrar como a internet tem um poder absurdo, que às vezes a gente não percebe, né? É verdade. O poder que a internet tem, que é o poder de fazer uma notícia no Globo Esporte, no noticiário, Boris Casoy falando a parada, por causa de uma brincadeirinha que a gente faz na internet. Eu acho isso muito interessante, assim. É foda, cara, é impressionante. Refletir sobre isso, sabe? É muito legal. Que nem agora, tá todo mundo falando, oh, esse Secret aí deve ser coisa do nosso. Ah, vai revelar o nome da galera daqui a pouco. Será? Olha o medo agora! Posso... Eu, se eu fosse você, não sei, hein? Fica a dica aí. Posso dar um spoiler já? É. O Coreia do Norte foi o que deu mais trabalho pra fazer e tal, mas começamos a fazer uma brincadeira agora, que provavelmente vai ser revelado só daqui a 2 ou 3 anos. Puta! Então... 2 ou 3 anos? Caralho! Sim. Então se prepara aí. Caralho! Uma vida, uma obra de uma vida. É muito bom. Eu levo a zoeira a sério, velho. Será que a gente podia fazer algum desafio aceito, assim, em pockets aqui no Nerdcast? Sabe o que a gente podia fazer? Vamos combinar em off, porque aqui não dá. Mas a gente fazer um junto. Bora, beleza. Vamos fazer. Então, Léo, não bota isso não, não bota isso não. Não, eu topo. Topa, claro. Não, se botar, pode botar, não vão saber mesmo. Aí já fica desconfiado. É mais legal, porque daí agora eles vão ficar desconfiados. É. Aí vai ser mais bacana, talvez. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.